mensais. Já são 5 milhões de motos entregues. Chegou a sua vez. Consórcio é Honda. Energia. Energia. Nissete Bruno e Bete Goulart em Vovó Sabe Tudo. Oi, mãe. Oi, Visa. É gripe? Já deu Benegripe pra ela, filha? Ah, ela não gosta de comprimido, mamãe. Agora tem Benegripe Multi, que é líquido e tem sabor de frutas vermelhas. Falei que a vovó sabe tudo. Não é vovó, é bisavó. Ué, bisavó é vó duas vezes? Sabe tudo essa menina. É gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Todo domingo no Clubtronic, 10 da noite. Carl Cox play, and I have to say... Carl Cox com o Global. Energia. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rudy é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, Estádio 97, oferecimento da Acer, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio Honda. Oferecimento também de Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa tarde, pessoal! Seja bem-vindo! Boa tarde! Muito boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Obrigado pela confiança no outro. Eu queria falar... Muito obrigado! Ô, Marcelão, você é nóis! Muito obrigado! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde! Quatro vezes boa tarde! Só se for pra você, boa tarde! Quatro vezes boa tarde! Muito boa tarde! Boa tarde! E você desejar um boa tarde a todos! E hoje, ali o ambiente lá fora está... Bem só Verdão. O Verdão é nós, velho. Não, tá, não. Hoje tá 10 pra 1, mano. Tem uns três, com a camisa do Palmeiras, né? Isso, não, tem corintiano aí fora? É. Corintiano? Tem um só. Só tem Verdão. Tá sem áudio nada. Lá fora? Vamos aumentar o áudio lá. Vai desculachar. Eu tô contando aqui, ó. Vamos aumentar o áudio. Tem um corintiano. Tem corintiano? Tem corintiano? Um só. Tem corintiano? Vai Corinthians. Vai Corinthians. Solta pra mim, por favor. Olha os modinha. Ganhou e vou colocar a camisa na boca do Palmeiras. Um corintiano. Os caras tá certo, você tem que usar mesmo. Vai usar quando perde? Não, vai usar quando... Não, você deve usar quando perde. Perde quando ganha. Mas espera tomar qual outro, é o problema dos caras vir com a camisa do Palmeiras? Eu não entendo, não gostei, sua moto. Pronto. Eu não entendo isso. Não gostei, próximo. Pode, claro. Chora aí, ô trouxa. Temos porcentagem. Vamos de quatro aí, ô trouxa. Vamos falar da seleção. Não, foi uma vergonha. Não, a seleção é uma vergonha. Não, não, você quiser, seleção nenhuma, tem não. Tem que falar da seleção. Se você quiser falar de mim, tem que placar da seleção, seu bem. Jogo, né? Opa, não. Fechou. Segunda derrota, tudo bem? Boa noite. Boa noite pra todo mundo. Você já caiu? É. Tô quase. Já tem manifesto já. Olha, no Cruzeiro tava tudo resolvido, hein? É, sabe, ele chegou, já mudou. Eu posso cantar mais. Eu posso cantar a música pro Flamengo? Pode. Deixou vocês fazer assim. Você volta? Volto. Ah, ah, é? Acredito. Hoje mas que música é essa? Olha que não, é Luan Santana. E o que é? Luan Santana. Luan Santana. Conta lá pro aí. Zeca Camargo que essa música é do Luan Santana. Vou contar um negócio pra você. Sabe o que tem hoje aí? Em homenagem ao Palmeiras? Os caras com a cheira dos caras, hein? São Marcos de Beluti. São Marcos e Beluti? São Marcos de Beluti vai cantar hoje. Pô, mas sacanagem, hein? Vai ter. Ó, essa história aí de vir com musiquinha. Ah, é legal, é legal. Ó, puta programa trouxa, bicho. Ficar com historinha de brincadeirinha, lalala. Música sem expressão. Não, música sem expressão. São Marcos e Beluti é da hora, velho. Marcos e Beluti é bom. Olha, eu nunca gostei. Nunca fui muito, nunca fui muito fã dessa música, sertaneja aí, o sertanejo. Eu hoje eu tô louco pra ouvir essa música. Não sei porquê. Tô louco pra ouvir essa música. Você é um cara de extremo bom gosto. Eu tenho muito bom gosto. Então você vai gostar. Vou gostar, seu Bento. Ficou linda a música. Aliás, você tá feliz hoje, hein? Mas não é nós, né? Não. Ah, hoje é nós. Com certeza. Toma aí, eu tenho que fazer o profissionalismo de sempre. Sim. Você sempre muito profissional. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Começando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento de Eliar, muito além da partida. É ser construindo com valor. Também no oferecimento de consórcio Honda. Todos os ouvintes que falarem, chegou a sua vez, consórcio Honda, conquistam um lindo boné. Scream for me, Corinthians! Ah, Coringão, mano, Coringão, mano. Tamo subindo, hein? Tá devagar, lá mesmo, trancos e barrancos. Tamo subindo. Love, faz gol, cai de cara. Não, trancos e barrancos não. O Wagner Love. Wagner Love, tu falou. Sim. Né, mano, ele tá... Faz gol lá de rebatida, cai. Mas com relação a ele mesmo, ô Bento, eu não acho que é trancos e barrancos, não, porque o Wagner Love aí na partida de sábado, ele foi protagonista, cara. Sim, ele fez o gol ali, o gol de oportunismo, né? Mesmo, aquele cara matador, e ele participou do lance ali que o Jadson depois gol, converteu, mano? O Wagner Love. Não, ele que fez o gol? Ele fez foi. E o Jadson fez o segundo. Mas o Wagner Love sofreu pênalti, o Wagner Love foi o grande protagonista da partida de sábado. Eu quando venho falar aqui, Bento, eu falo com embasamento, velho. Embasamento. Eu tenho fundamento pra falar, Domênico. O Wagner Love, se ele tiver uma sequência de jogos... Mas ele é algo, bom jogador, algo mano. Que faça com que ele acabe, sei lá, readquirindo a confiança... Mas ele é bom jogador. Algo que faça com que ele readquira a melhor forma física... Sim. O Wagner Love vai encaixar nesse time do Corinthians. É que eu acho que é complicado, Domênico, atribuir toda a culpa e responsabilidade ao Wagner Love. Wagner Love. O Corinthians, ele perdeu já 5 jogadores e pode ser que perca 7... E tô falando de jogadores aí que foram protagonistas. O Sheik, o Guerreiro. Já foi. Tá certo? Você pega Ralf ali o Fábio Santos, que foi vendido. O Matheus Cassini, o Petros. Pode ser agora. O Fábio Santos, ele acabou de ser vendido também recentemente, mas tem lá, ó. Passa aí. Elias, tem Gil. Pode ser que o Ralf saia. Então atribuir toda a culpa e responsabilidade de momentos inconstantes do Corinthians do Campeonato Brasileiro ao Wagner Love, eu acho que é até covardia. Uma coisa é o cara tá, tipo, num time redondinho, montado há 2 anos ali, não conseguir fazer gol. E outra coisa é você, por exemplo, jogar a responsabilidade com um cara que tá chegando agora, tá certo, do futebol chinês. Aí eu falo, tá chegando agora, mano? Não, não tá chegando agora. Mas ele só conseguiu ter uma sequência de jogos agora. Então, acho que o Wagner Love tendo essa sequência de jogos, pode ser que ele evolua assim, bem. E beleza, ó, e até o final da semana... Tá. Prefiro esperar. Olha lá, chegou o profeta do Apocalipse. Não sou profeta, não. O guardião do inferno. Eu prefiro esperar, seu Bento. Eu vou te falar por quê. Não sou profeta do Apocalipse, não. Enchendo o saco. Ganhou do Figueirense. Wagner Love jogou bem o segundo tempo e jogou. Fez o gol, fez o lance do pênalti. Mas vamos com calma. Vamos esperar. Calma, ganhamos. 3 pontos. Não, ganhou. 3 pontos. Vale. Mas calma. É seta pra esquerda e vamos embora. Essa semana acho que deve desenrolar. Se eu falar seta pra esquerda, 10 minutos depois tem que ligar o pisca-alerta. Não importa. Vamos lá enquanto a gente pode. Fala essa aí, semana deve desenrolar 2 contratações, né? Sim. Que é o René Júnior e lá o Theo tá fazendo de tudo lá pra sair do River Plate, tá o Gutiérrez. Proposta pra ele é muito boa financeiramente. Então, é aquela, a gente sabe como é o jogador quando quer sair, né, mano? Fica o Corinthians ofereceu pro Theo Gutiérrez hoje, Bento, o PIB da Argentina. Ou seja, isso, 400 mano. Mil reais por mês. Não é verdade, gente. O que o Theo Gutiérrez vai ganhar no Corinthians é o PIB da Argentina. O PIB da Argentina. 400 mil reais por mês, velho. PIB... Você acha que o cara não vem? Mas com mais de 30 anos de idade, velho. O PIB da Argentina e o PIB da Grécia hoje não é referência. Muito alto. É? A Grécia ainda tá pior. Mano, o que eu fiquei sabendo é o seguinte. O River Plate tem uma proposta em mãos. Maior do que a do Corinthians, só que o Theo Gutiérrez quer jogar no Corinthians. Ele não quer ir para esse outro clube que tem, não revelaram qual clube é, mas tem outro clube. É o Barcelona. Não, o Barcelona vai querer o Theo Gutiérrez. Só para catar a bola na beira do campo. Só se virar gandula. Só pra gandula. Aí diz que o River quer que ele aceite a proposta, mas ele quer o Corinthians. Lógico que é o Corinthians. E aí está desenrolando essas coisas. Que jogador que vai ser otário em recusar o Corinthians, mano? O negócio é o seguinte, Bento, mas é verdade. Aí sim, eu posso. Ô, Bento, mas com relação à partida de sábado aí, sem querer cornetar, mas já meio que dando uma cornetada. Aí, corneta. O importante é vencer, claro. O que valem são os 3 pontos do Américo Gato. Mas vale. Pela formação, time de videogame que o Corinthians entrou em campo, eu esperava um placar mais elástico. O time do Corinthians entrou com um volante só, que era o Bruno Henrique, que já nem é aquele cabeça de área, aquele jogador que sai um pouco mais. só ele pra fazer a função de marcador. Tá certo? Jogou com dois meias ali, com o Jadson e com o Renato Augusto, e jogou com três atacantes. Jogou de um lado ali o Malcom, do outro lado o Luciano, e enfiado ali no meio ali de centroavante, o Wagner Love. Era um time que, teoricamente, poderia ter aberto uma diferença de 4 ou 5 gols no Figueirense. Sim. Não conseguiu. Fez 2-0, segundo tempo foi melhor do que o primeiro. Legal. Mas o Corinthians ele precisa ter, talvez, um padrão melhor. Respeito ao momento do Corinthians aí, tá perdendo jogadores, tá reformulando o time. Entrou o Marcel aí, o menino que eu acho que pode ser útil aí no segundo semestre também. Mas eu acho que o Tite precisa dar uma cara nova pra esse time. O time do Corinthians muitas vezes é apático, então. E jogando em casa, principalmente jogando em casa, na arena, eu acho que o time do Corinthians ele precisa ser um pouco mais agressivo. O Corinthians, ele praticamente no primeiro tempo, deu só um chute a gol lá no gol do Figueirense. Se eu não me engano, é Alex, o goleiro do Figueirense, que tem um cabelo horroroso. Né? Nossa Senhora, que coisa medonha. Mas o Corinthians aí, jogando em casa, Domênico Gato, estádio lotado... Não pode, né? Precisa ser um pouco mais agressivo. Precisa mostrar um pouco mais de vontade e tentar abrir o placar, entendeu? O Corinthians ele precisa fazer pontos aí, principalmente nessa época que tem um monte de time capengando. Isso. Tá certo? Tem um monte de time meio capenga no Campeonato Brasileiro. Times que estão perdendo jogadores por causa da Copa América. Times que estão perdendo jogadores por causa da janela europeia. O Corinthians tem que aproveitar esse momento aí e começar a abrir uma vantagem boa. O próximo jogo do Corinthians aí vai ser contra a Ponte Preta, tá certo? Jogando aqui em São Paulo também. E mesmo a Ponte enroscando para vários times, eu acho que o Corinthians ele tem condições de ganhar na quinta-feira aí também. Ponte bom? Maravilhoso. Tudo bem, o Corinthians está quase naquela fórmula que eu digo, né, Manu? Que é os dois pontos por jogo. Aí cairia nos 18, né? Mas tá ali. Você vê que o único o time que tá na frente é o Sport, que tem 19. O Sport, é o que eu falo, quem tem aquela conta, Portuga, é a conta para ser campeão. É os dois pontos. Da Ponte, que é a oitava colocada para cima, Domênico Gato, o que muda são... Só são três gols, né? Não, três pontos. Porque o Sport é o líder com 19, a Ponte Preta que é a oitava. Ah não, tá uma vitória do sabe, do o que difere são os três pontos. E tem um monte com 17 aí, né? Então, tá tudo enrolado. É uma pancada de time com o segundo, que é o Atlético Mineiro, até o quinto, que é o Grêmio, todo mundo tá com 17. Né? Aí vem na sexta posição o Atlético Paranaense com 16 e o Corinthians com 16 também. Pô, Fluminense e São Paulo, o que difere é cartão vermelho. Tudo igual. Caraca, mano. Tinha uma época que tinha o regulamento dos cartões, né? Torneio início. O Palmeiras perdeu por um cartão amarelo. Lembra do cartão? Torneio início. Valia até escanteio. Escanteio tinha o peso de um gol, era ridículo. A gente discutiu o negócio do Sport aqui. Eu fiz questão de assistir o jogo no sábado. Sport e Chapecoense. O Sport fez 1-0 rápido e depois ele se retraiu. Ficou lá atrás o tempo todo, não atacou mais. E o Chapecoense empatou aos 44 e pouco. Fazem isso. Mas tinha coisa. Mas a bola fez isso com o Avaí. Mas, Sombra, se não fosse medroso, se o Sport não tivesse esse complexo de um time medroso, ele poderia vencer o jogo. Mas o Corinthians se ferrou também por causa disso. O Corinthians ele fez 2-0, sentou no resultado e falou, tá definido. Mas aí tomou um gol e todo time faz um gol, vai lá, puxa pra retranca. Todos eles. Que imbecilidade, né? Não vamos também observar, porque foi um Sport, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não, eu só citei porque assisti o jogo, achei o Sport superior. E só agradecer mais uma da série aqui, Sombra. Flamengo, que ontem no Twitter, nas redes sociais, colocou a frase aí, eu nunca vou te abandonar, e a torcida deles de baixo. Quem falou? A maior bate-boca aí via... Eu não entendi o que aconteceu. O Flamengo ontem, ele colocou lá, eu nunca vou te abandonar, tá certo? A frase. E aqui, ó. E a foto da torcida do Flamengo de fundo. Mas essa frase é da torcida do Corinthians. Justamente, o Corinthians foi lá e ironizou o Flamengo. Mas patenteou. Falando, poderiam dar os créditos aí pra quem originou a frase. Aí a diretoria do Flamengo pegou e falou, lógico, com certeza, pedimos desculpas e respeitamos a segunda maior torcida do Brasil. Mas o Flamengo... Aí tá uma troca de farpa. Mas o Flamengo, quer ser o Corinthians, óbvio que é. Corinthians. Vai ter que se espelhar em quem deu certo. Mas se é o Corinthians, estão dormindo. Quem não quer ser o Corinthians? Meu Deus, ele quer tudo do Corinthians. Mas quem não quer ser o Corinthians? Farinha do mesmo saco, né? Entendeu? É um mais favorito que o outro, nossa. Não, mas bacana. Flamengo. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecendo de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. O placar do Estádio 97 informa: Internacional 1, Vardívia Santos 0. É, IG, você deu um puta azar, né? Porque se é o outro Vardívia lá, ou ia tá machucado, ou ia tá na Disney, ou ia falar que ia jogar no mundo árabe, aí não teria cruzado daquele jeito e teria feito gol. Porque esse Vardívia que é o bom, né? Quando ele erra, ele acerta. Quando a bola tá sendo cruzada, vai lá no ângulo, tá feia coisa, hein, RG? É verdade, viu? Esse Vardívia, ele tem um choba virado pra lua, ele, velho. Ele é muito sortudo também, né, RG? Esse Vardívia é. Ah, não, mas você vê, o cara sai do banco, né, cara? Ele tem de sortudo e tem de feio também, porque esse cara é horroroso, velho. Mas ele com essa feiura toda, com essa bola que ele não tá jogando, ele velho. Ele é cara honesto, né? Ele tá passando o rodo, hein, mano, nas mulheradas lá. Final do jogo... Claro. Não, no jogo ele falou, tentou cruzar e entrou no ângulo, tá certo. Mas valeu, né? Tem derrotas que te deixam, teu time que te deixa indignado, né? Te deixa revoltado. Agora, tem que levar em consideração e tem que aceitar outro tipo de derrota que é essa, por exemplo. O Santos jogou de igual para igual, não podemos esquecer que o Santos está aí sem quase um time, né, de desfalque. Quer dizer, foi lá, enfrentou de igual para igual o Inter. Poderia ter saído de lá com um empate, até com uma vitória, teve oportunidade para isso, teve chance para isso. Mas o detalhe, o destino, às vezes, determina o contrário. Aí o cara sai do banco, vai bater uma falta. E com relação a essa falta, muita gente ficou discutindo que não daria, que não foi, que não sei o quê. Eu tenho que ser coerente e falar a mesma coisa que eu disse quando, mas foi, é o lance, mimimi, né, quando foi o lance do Corinthians. Gente, o braço está aberto. Infelizmente é isso. Antes estava tudo, depois não dava nada. Agora, pô, se o braço está aberto, o cara, o árbitro ali na hora entendeu que desviou, que parou a bola. Agora você não pode nem olhar na cara do árbitro. O cara apita, né? Então, não tem jeito. E precisa, o jogador precisa entender definitivamente que se é regra. Ou a orientação de que não pode ir lá reclamar, não vai, pô. E se você for reclamar como jogador, prejudicado vai ser você e o seu time. É só isso. E eles querem uma desculpa pra isso, né? Entendeu? Então é lógico, não adianta. Aí depois, não adianta ficar fazendo reflexão, pedindo desculpa. Não tem, já foi, já era. Então, parabéns ao Santos. É uma derrota que, infelizmente, pô, faz de novo encostar lá na zona do rebaixamento, mas não vejo demérito nenhum, não. Acho que tem condições, sim, de voltar a subir um pouco mais na tabela, porque o Santos tem se apresentado bem contra os times grandes, sim. Não estou preocupado, não. Volto a repetir. E, infelizmente, para o Santos foi azar e para o Inter foi sorte, né? Do garoto. Meteu a bola onde realmente não dava para chegar. 1-0. Eu tava vendo hoje uma matéria sobre o Santos, cara. Você viu essa história do contrato, que teria um contrato, meu Deus, entre é uma coisa Santos e Barcelona. Vocês viram essa, não, beijo? Não. Da Diz lá? Que haveria um contrato entre Santos e Barcelona, teria sido assinado pelo Aor na época. E? Que se a Diz ganhasse na justiça espanhola, ou na justiça, o direito de receber mais dinheiro, conforme a Diz quer, Santos e Barça teriam que rachar essa grana. A grana comentada é de 40 milhões de euros, é isso? Meu Deus. 70 milhões de reais. Né? Eu não entendi o que você falou. Eu vi hoje uma matéria, já vou procurá-la novamente, de que todo Santos lugar e Barcelona teriam assinado o contrato na época da venda do Neymar. Sim. Que se a Diz na justiça conseguisse reverter uma situação de conseguir mais dinheiro por ordem da justiça, Santos e Barcelona vão ter que rachar essa grana e pagar. Hoje seria de 70 milhões. Se rachar para pagar a dívida, aí o Santos vai ficar numa situação bem difícil. Não. Mas o que não está claro? O que não está claro? Que vai entrar, eles vão ter que rachar. Primeiro tem que entrar na FIFA. Vai entrar um dinheiro para o Santos que não estava. Primeiro tem que ver. E esse dinheiro, uma parte vai para Diz. Primeiro tem que ver. A Diz, RG, desculpa, pelo que eu entendi há um ano tempo atrás, ela exigia 25 milhões de euros. Sim. É isso, né? Isso. 70 milhões. Agora, o que tem que ver são duas situações. Primeiro é aquele primeiro dinheiro que não entrou. Sim. Não entrou para o Santos, lógico. Foi para alguém aí que... Ninguém sabe quem. Tem que mostrar para quem é que foi. Isso é um ponto. São vários momentos. Segundo, esse outro lance agora, Quer dizer, como é que alguém vai assinar uma carta se for discutido na justiça? Quer dizer, é um negócio meio... Mais, fica mais nebuloso ainda. É igual aquele cara que pede das corpos antes de ser preso. É. Ele fala, olha, se acontecer isso olha aí... Olha aí, ó. Porra. Matéria do UOL. Matéria do UOL de hoje, olha. É, um documento assinado pelas diretorias do Santos e Barcelona pode representar mais um duro golpe nas finanças do time da Vila. O jornal Marca apresentou trecho do contrato da transferência de Neymar firmada entre os dois clubes em 2013. No documento, Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro, então presidente do Santos, e Sandro Rossell, então presidente do Barcelona, se comprometem a dividir o pagamento de indenização em caso de vitória definitiva do Grupo Diz na Justiça da Espanha. O Santos tá ferrado, não é do dinheiro... Eu tô falando. Não, entendi que era do dinheiro da... Não, entendi outra coisa, entendi que era o dinheiro... O dinheiro que foi pro pai do Neymar, entendi que era isso, que ia pro Santos... Santos vai ficar numa situação bem difícil. Conforme apurou o blogueiro do UOL, Rodrigo Matos, a Diz cobra na Justiça cerca de 40 milhões de euros. Só isso? 40 milhões de euros é dinheiro. 40 milhões de euros. Só isso? O dinheiro da pinga. É 120 milhões. Não, o dinheiro que foi pro pai do Neymar. 120 milhões, metade disso faz a conta, 60 milhas por ano. 70 milhas. Se amanhã... A Diz ganhar, o Santos teria que pagar 20 milhões de euros. Hoje, só 70 milhões de reais. O Santos ainda tem que pagar o Leandro Damião? Que pode chegar a mais de 100 milhões. Também. Nossa, quem assinou isso? Vai ter que mudar o nome da cidade, velho. Vão entregar a chave da cidade pra Diz. O do Neymar é o Luiz Álvaro, na época. A venda foi Os dois. Como chama o cara? O Diz. Os dois. O Leandro Damião foi o Odílio. A portuguesa. Os dois, velho. Tava o Odílio e tava o Laor. Do jeito Laor. Que a coisa tá, meu amigo, vai fingir. O Laor era o presidente e o Odílio portuguesa, Curi, vai tomar. Vai acabar o futebol. Por isso que eu não defendo quando vai fazer, precisa fazer, ajudar os clubes, refinanciamento. Os caras não tem que ajudar, não. Mas é isso que eu falo. Que refinanciamento? Mas não tome como base aí a atitude do Santos. Não, o Corinthians pode. Nossa. Cada clube. Cada clube é cada clube. É verdade. Cada clube é cada clube. Tem amigos, o que o Corinthians, fez na contratação do Nilmar, do Pato, tudo isso vale. Mas também, não tomem como base as atitudes que o Santos tem. É a mesma coisa, mano. É tudo diferenciado. Eu nunca fui a favor da generalização e não seria São todos irresponsáveis. Mas calma, daqui a pouco a gente generaliza um pouco. Mas a partir do momento que houver uma prova, tudo bem, eu venho aqui e critico também. Eu sou um cara isento e imparcial. É verdade. É por causa do Amarilho. Espera a prova, depois você critica. Eu não sou piriguete, mas eu gosto de coisa justa. Mas é legal. Você não é piriguete, mas gosta de ficar sentado em cima do muro. Uma hora vira pra um lado, outra hora vira pro outro. Uma hora vira pra um lado, outra vira pro outro. Tá defendendo aí atos obscuros, RG. Eu não sou a favor de atos obscuros. Eu tô defendendo atos obscuros? Nossa. Muito bem, vamos falar de coisa boa, de coisa positiva. Vou falar aqui da... Isso é positivo para os Palmeiras. Que milagre, hein? E que milagre hoje. Eu tô pasmo, porque é o primeiro clássico que o São Paulo perde e que o Pipoca aparece, hein? Olha, uma salva de palmas pro covarde. Hoje ele veio. Não, eu pensei que ele não viria hoje. Porque ele te ligou falando já? Pensei. Motinha não foge à luta. Não, imagina. Muito bem, vamos falar aqui da Etil. A Etil está na maior rede em materiais elétricos do mundo e é o sonho do eletricista. A Etil é cabos, ferramentas, EPIs, equipamentos de proteção individual e LED. É só top de linha. Em São Paulo, olha onde tem Etil em São Paulo. Tem na Santa Ifigênia 724, tem na General Osório, também tem Etil na General Osório 144. Materiais para eletricista? Vem para Etil, acesse etil.com.br. Telefone da Etil na Santa Ifigênia 3337-9000. Na General Osório 3363-6363. Na Barra Funda 3616-6666. É Etil, acesse etil.com.br. O placar do Estádio 97 informa. Até parece replay de uns meses atrás aí, né? Mas não é. Dessa vez teve mais gol aí. tá subindo, hein? Começou com 3, agora tá de 4. De 4? Ui! Na Arena Palestra. Parmeira 1, 2, 3, 4. É vocês, porra! Eu vi aqui a seleção, né? Os caras perderam porque ficaram com virose. E a virose lá do ganso não passa, a virose do pato também não. Desde quando os caras estão com virose lá, hein? Osório, pegou a canetinha e anotou a placa? Olha, sombra... E aí, Bento? Vai de junto. Fala aí. Pra você que ai, do jogo você comentar, mas... Como eu tô nojento, Gil. Palestra 1, 2, 3, 4. Eu tô muito nojento. Você, Bento, olha pra mim como eu tô nojento, ó. Poderia ter sido 6-7. Ah, meu Deus. Poderia ter sido 6-7-8. Deve ser legal pra vocês. Não, é pra nós, né? Nós, fala nós, né? Estamos contentes. E aí, seu Bento? Sombra, do jogo você vai comentar, mas a semana não começou boa pro Tricolor, viu? Quando uma coisa acontece ruim, aí ela vem acompanhada de um monte. Acumula, né? É, o Rodrigo Caio não vai mais pro Valência. Problemas no contrato. Ou, né? Não, problemas no contrato, não. Agora dobradiça. Não, os caras falaram que agora foi problema no contrato. Não foi aprovado nos exames. Os empresários dizem que ser problema de dinheiro no contrato por. Assim, tanto que o Atlético de Madrid o quer. Então, o negócio é o seguinte: o Valência anunciou oficialmente. É joelho. Que não vai fazer mais a contratação do Rodrigo Caio. Não. Sim. Certo? E o Atlético de Madrid o quer. Mas o Atlético de Madrid quer ver o jogador antes. Não, agora tudo bem. Mas a questão é então que quando chegou lá, o que eles tinham combinado aqui não era bem isso. E eles tentaram fazer um acordo com o São Paulo e com o Rodrigo Caio. E foi a mudança de contrato ali foi dos dois lados. Então, assim, para o São Paulo e para o Rodrigo Caio. O que se diz é o seguinte. Bom, primeiro... Há quem diga que o problema é que joelho, não foi aprovado no joelho. Porque ele teve duas cirurgias já. O médico de São Paulo que cuida das operações de joelho, o René Abdala, que te operou. Sim, foi o mesmo que operou. Diz que conversou com o médico de lá e falou assim, ó, tá tudo bem, o joelho do cara tá legal, não tem problema nenhum. Aí, mas o que se fala aí de bastidor? Ah, porque os... Agora, precisa ver se eles realmente viram algo de errado no joelho, ou falar do joelho é subterfúgio para alguma outra situação. Porque também disse que há um racha lá dentro. Sim. Que metade do pessoal lá... O presidente quer, o diretor de futebol não. Isso, então há quem diga que não é. E também disse que o Rodrigo Caio chegou lá e disse que a história da remuneração dele não era igual a que foi contada aqui no Brasil. Mas de certo o que tem é que o São Paulo dançou porque o Valência então desistiu do Rodrigo Caio. A história do banco não procede então, Sombra? Que banco? Parece que o presidente do Valência deu cheque pro Rodrigo Caio e falou, vamos lá descontar. Ah. Porque ele foi entrar no banco, começou a pitar tudo. Conversa, colocou celular, chave, moeda. Tira o joelho. O cara ficou pelado na frente do banco. Logo, cara falou, passa agora, que agora vai. Aí começou a pitar de novo e falou, fala a verdade. Eu falei, meu joelho. Tira o joelho, né? Então, tá uma confusão isso aí. Agora dizem, né, que vão tentar oferecer de novo pro Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid queria antes. Os caras vão querer saber muito bem como que é essa história aí. É, a veracidade em cima do joelho do jogador ou não. Não, disse que já tá marcado o exame no Atlético. Ah, já tá marcado? É, seria essa semana já. Bom, o Simeone, é. Ele Paulo... fica lá. Vai ficar? Por enquanto fica lá. Porque as últimas informações dizem que o Rodrigo Caio desembarcava aqui quarta. Não, então disse que ele já vai ficar lá pra fazer os exames. Bom, então a questão é a seguinte. São Paulo que está desesperado por dinheiro. Devido às... Entendam a ironia. Excelentes administrações recentes aí de Juvenal e Aidar. Propriamente. Agora fica um pouco mais desesperado. Agora vamos ao jogo. Vamos ao jogo. É. Em campo, um pouco mais do mesmo, que a gente já sabe, de jogadores virulentos. Entre aspas. Virulentos. Ironia, viu, gente? É porque tem aquele negócio da virose e tal. Quem já sabe, né? Tem aquela meia dúzia de três jogadores do São Paulo que não tem combatividade, não tem... Raça, não tem vontade. É, você entendeu? Falta. Tá com o bolso vazio. E aí entra também... Então, não vou me desgastar aqui falando dos jogadores. É o elenco, isso aí. Era com o Muricy, é com o Milton Cruz. Pode poupar, você pode trocar técnico, não adianta. Coitado do Osório lá. O triste é daqui a pouco começar a ver, olha o Osório, tá fazendo bobagem, não sei o que lá. É a mesma coisa você pegar um cara pra dirigir uma emissora de rádio e você cobrar do cara em um mês que a emissora de rádio esteja lá bombando, né? Então, assim, eu vejo como é o negócio em rádio não é assim, em futebol também não também é assim. Não. Embora as exigências das duas coisas sejam um pouco diferentes, né? Na vida porque, quase sempre assim. Porque rádio a exigência parte do dono da rádio e time de futebol a exigência parte do dono do clube e só da torcida, no varejo né? Que é, né? Hã? No varejo é. Você contrata o cara hoje, dia seguinte tem que dar resultado. Tem que dar resultado, é verdade. Bom, então... Você não ficar aqui falando, ah, porque errou aqui, erro individual ali, papapá, papapá. Eu só respondo com uma questão. Se a zaga do Palmeiras, que ontem se foi bem no jogo, estivesse do lado do São Paulo, tomaria 4 do mesmo jeito. São Paulo não tem jogadores piores do que o Palmeiras, do que o Corinthians, do que o Santos, que o Internacional. Elenco, não. Não tem, é tudo igual, é tudo igual. Vejam aí a seleção brasileira, é tudo mais do mesmo. A questão é, quem tá com o coletivo mais bem arrumado ou não? São Paulo vai ter, o Osório, ou aquele que tiver no São Paulo dirigindo, vai ter muito problema. Até o, não sei se o Osório já percebeu, porque ele teria dito aí na coletiva, que ele prefere pegar o jogador que é bom e torná-lo combativo do que pegar um jogador que é ruim e torná-lo técnico. Tudo bem, Osório, olha, isso não é a crítica. Até entendo você como novato aqui no nosso futebol, no São Paulo, não no futebol, mas no São Paulo como novato. Olha, Ney Franco já tentou, Muricy já tentou, um monte deles já tentaram fazer alguns jogadores serem combativos. Não tem jeito, não vão ser nunca. É o DNA do jogador é esse, não vai ser. Uns porque o perfil é esse, outros porque a idade chegou. Não adianta. A idade chega pro nego, né, meu? Já não dá mais aquele gás, tá complicado. Não, eu não entendo o seguinte, ninguém avisou pro Osório que Pato, Luiz Fabiano e Ganso não jogam junto? Ô Mota, aí é que tá. A questão não é de avisar. O técnico chega e ele tem que tomar as decisões por ele mesmo. Sim. Ele não pode chegar e falar assim, não, olha, eu vou ouvir agora o Milton, porque o Milton disse que isso não dá. Deixa eu ouvir agora o que a torcida tá dizendo, que a torcida... Não, o técnico chega, ele tem que tirar as conclusões. Não adianta o cara chegar aqui na rádio, aqui pra dirigir a rádio, ficar ouvindo, ah, essa música não é boa pra tocar, ah, aquela lá não é boa pra tocar. Não, o técnico tem que tirar as conclusões. E o técnico, o Osório, tem que ter o seu tempo para chegar às suas conclusões. Diante de ontem, talvez ele já tenha somado algumas conclusões. Sim. Bom, então quanto ao campo, é mais um repeteco daquilo que a gente já viu, perdendo para Corinthians, para Santos, para Palmeiras pela segunda vez e de goleada. Né? E ó, e não vamos tirar mérito do Palmeiras. Palmeiras está muito bem. Que o Palmeiras chegava sempre na bola, principalmente no segundo tempo, chegando sempre antes, com mais atitude, mais marcação. Incrível, Palmeiras. O Palmeiras faz, quando joga contra os grandes, aquilo que ele não faz contra os pequenos. É impressionante. Não dá pra entender, porque tem espaço. É isso que é incrível. Porque tem espaço. Pô, talvez. Três toques. Bom, talvez. Mas não faz. Quebrar, mas faz. Né? E parabéns ao Palmeiras. Porque aquela coisa da gente achar... Espaço pequeno. É. Mais espaço pequeno. Exatamente. Ó, agora. O pior do São Paulo não é o que tá dentro de campo. O pior do São Paulo é o que tá fora. Exatamente. A grave crise econômica do São Paulo e de gestão... vão levar o São Paulo pro buraco. Os jogadores estão pé da vida. O Michel Bastos falou. Hoje o Michel Bastos já falou, olha, me disseram que aqui pagava em dia. Não atrasa. O São Paulo realmente pagava em dia. Mas já faz uns anos. O Michel Bastos também ficou bem pé de raiva. Falou, quando foi, o Gustavo foi mandado embora, viu? Porque o Gustavo renovou o contrato dele. Ele falou pro cara lá, falou, pô, não sabia que você ia embora não. Mas o jogador não pode mandar por causa do Gustavo. Não, não é por causa do Gustavo. Quem trouxe o Gustavo foi ele. O cara tinha uma confiança em ele. Mas e aí? Então você joga pelo Gustavo ou você joga pelo São Paulo? Eu não falei que ele vai jogar pelo Gustavo. Falei que o cara gostaria que o Gustavo tivesse ficado. Bom, mas é verdade que o Osório falou que não sabia desse negócio de atraso? Falou na entrevista coletiva? Falou assim, não estava informado sobre a real situação financeira do clube. Então, assim, o Osório tá puto. Porque não sabia da situação. Acho que você chegar a num situação time com, não é só com questão... em dia, só é uma coisa. Aí, que chegar com um salário atrasado é outra. Primeiro, assim, né? Sobre a perda de jogadores. Segundo, sobre o salário dos jogadores. Uhum. Você dirigir um elenco descontente é muito difícil. Oh. É bem difícil. Mais difícil. Você vai cobrar como das pessoas, se as pessoas... Como eu posso cobrar de um fazer humor, do outro falar e defender aqui... Não tá recebendo. Se não tá recebendo. É complicado. O cara pode até fazer. Ele pode até fazer. Mas não vai fazer com a cabeça tranquila. É, a pessoa precisa ter cabeça tranquila pra trabalhar. Pra você cobrar, tem que ter moral, né? E esse discurso de nego que chega e fala. Pô, e ó, isso serve pra Santos, pra Corinthians, pra São Paulo. Essa coisa de dizer, os caras ganham muito. Gente, vamos parar com essa história. Porque não interessa. Se o cara ganhar muito, primeiro ele fez por merecer. Segundo, se você acha que ele não merece, o clube disse que merecia na hora que assinou o contrato. Terceiro, aceitou, né? O cara tem a expectativa de receber aquele monte de dinheiro. Não importa que um monte de dinheiro, o cara tem que receber. Não é caro, é tratado. Não pode ser assim. Vai pra quatro meses. Tem que cumprir. Já vai pra quatro meses de direito. Lógico, tem os jogadores lá, que nem o Souza, que é tudo na carteira, e na carteira o clube não tá atrasando. Tá atrasando no direito de imagem. E o direito de imagem, proporcionalmente, é maior do que o de carteira. Só que tem os jogadores que ficam bravos. O Rogério Ceni é um que, claro, ele não vai ficar tão puto com isso. Que o Rogério, ele é uma instituição, Deus do céu, ele já sabe. O Rogério talvez tenha aí, sei lá, um cara aí que tá pronto pra parar, né? Agora, pô, vem o Michel Bastos. O cara chega, fala assim, pô, falaram que aí é legal, eu vou. Acabei de renovar. Porque não adianta, olha, jogador, não adianta falar assim, não, ele veio pro meu clube, que ele acha o meu clube melhor. O cara quer saber condição financeira, etc e tal. E ele liga pros outros pra saber, liga pra saber. Recebe bonitinho? Tal. É, aí você vai ver os outros jogadores, vai, quem mais não tá recebendo? O cara fica puto, o cara fica bravo, o cara quer receber. Talvez o lance do Pato tenha dado uma descontrolada. Aí, mais, né, Porque dizem. Pagaram o Pato, né? Aí o Pato entrou na justiça, pagaram o que devia pro Pato. Opa, então qual é a solução? Entrar na justiça? Pra receber? Aí neguinho fica puto. Que nem fala, o Michel Bastos pretende entrar na justiça? Ele fala, olha, ele, por enquanto não. Por enquanto não. Ele não falou não, ele falou por enquanto não. Tá certo. Mas eu não tiro a razão também de quem quiser entrar na justiça pra receber. Se funciona pro Pato, tem que funcionar pros outros. É, isso tá errado. E isso tudo contamina demais. Outra. Não sei se é verdade ou não, mas disseram aí um tempo atrás aí, que aquela grana lá que entrou do jogo do Cruzeiro e São Paulo, morreu que foi uma fortuna. Será que pagaram mesmo os jogadores com aquele... Não pagaram, que disseram que tinha que pagar o Jorginho Paulista, de uma Santos, etc e tal. Foi pra pagar o Jorginho Paulista mesmo? Pagaram o Jorginho Paulista? Então tem jogador tá puto, falando assim, porra, a gente não sabe aqui dentro... É, o que se diz nos bastidores, né? Quando que vai receber de verdade? Fala uma coisa, fala outra. O ambiente dentro do São Paulo é o pior possível. É o pior possível. E o ruim é que o pessoal acha que tá tudo normal. No entanto, eu não quero dizer que se tivesse em dia, Pato, Ganso e Luiz Fabiano seriam, às vezes, nossa, ia tá voando. Ia tá voando. Não é isso. Mas não pode se ignorar que existe uma outra condição que atrapalha a convivência ali dentro. Atrapalha. Convivência, diretor, jogador, técnico. Como que o Osório, que dizem é um cara enérgico, um cara cobrador e que chegou e que ele tem um estilo de futebol que é, meu, cobrança séria, fazer o jogador correr demais. Pô, você vai cobrar como um cara que não recebe? Não dá. Vai cobrar como um cara que não recebe? Isso vale pro Corinthians e pro Santos. Vale pro Corinthians e pro Santos. E vale pra 90% dos clubes brasileiros. Hoje só paga em dia que é o Sport, é o Palmeiras e o resto. Como que tá? Tá todo o resto aí, tá tudo numa pendenga danada. Tudo numa pendenga danada. Aí o São Paulo vai pegar as babinhas em casa, vai fazer recorde, mas não sei quantas vitórias seguidas no Morumbi, etc e tal. Mas jogo mas é que um o ano bicho, perdido. Jogo que o bicho pega, independente de salário atrasado ou não, não adianta. É perfil de algum jogador de São Paulo ali, não, não resolve. Tem jogador ali que mesmo atualizando o salário, não vai. Tem que ir embora. Vai jogar bola, hein? Nem se dobrando o salário. O São Paulo, aí, olha. O São Paulo vai ser aquilo. Ele não vai fazer nada pra cair. Ó, não vai, ser não vai fazer nada pra cair. Tampouco pra subir. Essa é a questão. Oh, o retrato é aquele segundo gol do Palmeiras. O cara cabeçou uma bola na trave e dois minutos depois o lance foi dentro com o mesmo cara subir e fez gol. Ah. 3 minutos de diferença. Então, aí são outros. Aí é o problema. Entra, né? O problema dele campo. Aí é o problema. É são problemas assim, individuais. É, o nego coisa. Que falha na marcação. O que mais me pega não é só isso, não. É aquela questão da atitude, né? Mas vai cobrar atitude como também? Não tem salário em dia, né? Ah, mas o salário o cara vai receber. Vai? O salário vai receber. O São Paulo, não, mas na vai boa, mesmo? Sobrar. Mas já uma coisa, mano, não, mas não atrapalha naquelas, Portugal, na boa. Cara. Por mais, eu entendo também que quem trabalhou tem o direito de receber, concordo plenamente. Mas a gente não tá falando aqui de um assalariado, Sombra, que ganha R$ 750 por mês e não tem o que pôr na mesa da família. Tá certo? A gente tá falando de jogadores de futebol que são muito bem remunerados. Ah, e volto a frisar aqui, merecem receber. O combinado não é caro. O clube não arcou lá, não assinou o contrato. O que combinou ali tem que pagar, concordo. Mas, gente, não vamos passar mal aqui. Ah, nossa, porque tá faltando leite na mesa do Michel pode Bastos. Pode perder todo. Ah, né? Porque, nossa, a família do Souza não consegue comer um pouco de manteiga. Não é assim, gente. Olha, gente. O São Paulo, Sombra, é um time que não tem histórico de falcatruas aí com história jogadores. História se escreve, viu? Não, mas é que tá, Sombra. É, eu não vejo má fé. A diferente história a gente escreve clubes, um pouquinho a cada dia. Mas, Sombra, diferente de outros clubes, ó, o Corinthians, quando atrasa salário de jogador, atrasa. De fato, tem atrasado. O momento não tá favorável pra ninguém. Mas Souza, o Corinthians já faz muito tempo, outro dia tava na justiça ainda. Tava na justiça, mas o Souza abdicou de receber porque ele falou. Não vamos entrar nesse detalhe, no Corinthians. Né? Ué, mas é o que aconteceu. Uh-huh. Porque ele declarou perante o juiz. Ele chegou pro juiz e falou: me desculpa, pelo que eu já ganhei aqui, já tá de bom tamanho. Então, viu que empresário tem. Não, é verdade, mano. Gente, perante o meritíssimo, o cara alegou isso. Ele falou: Menezes. Eu sou ruim, não e merecia nem ter vindo. E o Mano Menezes? Não, falou vai a mesma receber. Coisa. Vai receber. Vai receber? Vai, um dia recebe. Não, ele vai falar a mesma coisa. Um dia recebe. O Mano Menezes vai falar a mesma coisa. Mas, e gente, tem que priorizar quem tá o lá. O Ralf, e o Ralf? Vai falar a mesma coisa. Não, mas é o problema com os empresários. Mas é que tá, só pra fechar, Benja. O São Paulo, gente, assim como o Corinthians, como o Palmeiras, eles não têm, assim, um histórico de falcatrua com o jogador, de querer falar, devo e não vou pagar mesmo. Quais clubes tem, mano? Ah, não vou ficar citando aqui, Portugal, todo mundo sabe, quem lê noticiário sabe. Tem jogador que fala, ali eu não passo nem pintado de ouro. Você vê, por exemplo, o Michel Bastos falou, aqui me falaram que não atrasava salário. Porque não atrasava mesmo, né? Mas é que tá, Motinha, você tudo vê bem, que agora hoje atrasa. Então, não, mas você vê hoje que a atrasa, história se renova. Mas é que tá, Sombra, hoje atrasa, mas o próprio jogador falou que entende que não é má fé. Ele falou, é um momento delicado, o time não tá faturando o que precisa faturar, vai vender alguns jogadores para talvez forrar o caixa. Isso tudo pesa. É um momento delicado? É, mas não tem má fé, diferente de outros lugares. Que aí o jogador recebe a proposta, ele já nem espera falar, de onde você é? Ah, sou do clube e tal, o cara já desliga o telefone. Não quer nem saber quanto vai ganhar. Se ligar do Botafogo, ele atende, mano? Ah, é complicado. Gente, o problema do São Paulo não é dinheiro. Como não? Tá atrasando o salário do Michel Bastos? Mas não é, mas quer dizer que tem, não problema, quer pagar? Isso é má fé. O problema do São Paulo. Não, não é assim. Isso. O problema do São Paulo. O problema é São Paulo. É diferente. Não acho o problema que seja de São isso, Paulo não tá é o dinheiro. Tá falando fora dentro de campo. Tô falando de dentro e fora. O problema do São Paulo não é dinheiro. O São Paulo há muito tempo não consegue montar um time com alma, com sangue, isso aí não. Com vibração. Tem isso jeito. Não é dinheiro. Concordo com o Benjamin. O São, é Paulo, dinheiro, não. O São Paulo ontem tomou um vareio de bola. Pegou um time do Palmeiras que não é nenhuma seleção brasileira, muito pelo contrário. Mas é um time do Palmeiras, é um time humilde. É um time humilde que eu digo. Ei, não, tá humilde. Louco. Você não entendeu o que eu falei? Humilde na crítica. Mas é o melhor aí, ó. Humilde que eu digo, o time não diz isso. Humilde que eu digo é um time com. Batemos no Corinthians em você, hein? A tabela não diz isso. Humilde que eu digo é um time com. Tô chegando aí, fio. Humilde que eu digo é um time com humildade. Não um time humilde de ser ruim. Legal. E humilde e humilde. E humilde e humilde não é demérito pra ninguém. É um time humilde, solidário, que joga com raça, com vontade. O time de São Paulo é um time frio. Faz tempo, gente. Time de morto. Quem tá lá? Time de morto, só morto. Quem eu tá tô lá? Falando pra vocês, os caras que vocês gostam, gente, é um time de morto. Ué, uma vez, olha, o São Paulo, o Muricy foi tricampeão brasileiro, de lá pra cá, o São Paulo nunca mais conseguiu montar um time com vibração. Pode ver. Trocou treinador, trocou gerente de futebol, verdade. Trocou jogador, trocou presidente, trocou diretor de futebol. E por que não resolveu? Aí, eu não sei te falar. Como que eu posso saber? Eu não tô lá no São Paulo. Pode ver, o São Paulo trocou tudo. E é um time sempre morto. Eu não me lembro quem foi o cara que falou que uma vez São Paulo... Você acha que o Rogério seria morto? Não, mas Luiz Fabiano morto? O Rogério não é Michel morto, Bastos, mas o Rogério morto. É um goleiro. Não, o Rogério dá dó. O Rogério é o goleiro, o Rogério é o goleiro. O cara que aliás, vai se aposentar é o final do ano. Time. Agora o time de São Paulo é frio, é morto, é sem alma. E quando contratou o Pato e Deus, eu falei, frente, gente morreu. Do céu, deu dó. Eu falei, vai dar dó de São Paulo. É, mas tem razão. A escolha dos jogadores foi muito infeliz. Lógico. Vem sendo infeliz. Lógico. E desde a gestão do Juvenal, porque tem uma herança danada aí, olha. Ganso, né? Principalmente o Ganso, Luiz Fabiano, são jogadores que fazem parte da gestão foram Juvenal. Contratações arrogantes. Exatamente. Na minha opinião, arrogantes. Contratações populistas. Ah, o Pato. Populistas. Vamos mostrar que no Corinthians não deu certo. Aqui dá porque a história mostrou, porque uma vez o Casagrande foi. Pô, gente, vocês estão de brincadeira. Apesar que ele quase fez um golaço ontem. É, e se faz... Não, mas tudo bem, ele quase fez um golaço. O Ganso, gente, eu vou aqui ficar repetindo pela enésima vez. O Ganso, a última vez, jogou bola. Faz 5 anos no Santos, 6 meses. É o Ganso nunca mais jogou, gente. O Ganso não joga. Pô, o Ganso, vocês falam que é aquele 10, genial, maestro. Ah, ele pô, foi, né? Pô, mas foi não 6 meses. Não, 6 meses não, foi em 2000... E são 6 meses. 6 meses em 2010. Pô, o Ganso, pô, não tem atitude, não tem vibração, também não tem nada. Não que a culpa do São Paulo não tá jogando nada, é do Ganso. Não é isso. Não só dele. Não é só dele, não. Falar, ah, o São Paulo inteiro tá bem. Pô, uma defesa ruim. Horrível. Hã? Aí contrata um treinador estrangeiro, pelo jeito esqueceram de falar um monte de coisa pro cara. Exatamente. Ah, falar, meu. Tá feio o negócio. E não tem nada pra comer aqui também. Hã? E não vai resolver. Deixa os caras falar da naba. E não vai resolver no meio do campeonato. Tá legal. Não, eu acho que esse São ano Paulo não acerta o time nesse brasileiro. Esse ano é um ano perdido. Eu acho que o São Paulo tá se mantendo na tabela aí, porque muito time aí. É ruim. Apesar que é o campeonato brasileiro inteiro, né? Eu também acho que o nível é bem baixo. O São Paulo vai se manter, pode até pegar uma vaga pra Libertadores de repente, se engrenar aí no final. Mas eu acho que o São Paulo vai cair um pouco até arrumar a casa, realmente. É, você vê indícios aí de jogadores aí insatisfeitos, que tá afim de ir embora, tá de saco cheio, não quer ficar. Você olha, juro por Deus, eu tava vendo o jogo ontem, e eu falei assim, meu, você olha esse time, você tá claro, assim, duas posições, o time do Palmeiras querendo vencer de toda forma, mesmo ganhando 2-0 e indo pra cima, com garra, com vontade. Fala de nós isso. E você vê um time do outro lado, e pô, olha o Mota baba ovo. Isso, fala, vai, baba ovo pra nós, Matinha. Pô, vou dar parabéns pro cara. Você quer que ele fale o jogo? Os caras fizeram um bom trabalho. O cara viu o jogo. Os caras fizeram um bom trabalho. Eu não vou aplaudir a porcaria que tá o São Paulo. Isso, Mota. Os caras estão tudo morto. O cara entra lá, parece que tá... Sabe, aí os caras... Nossa, ai, que vontade. Aí, o cara tem história. Põe a música do choro aí, Mota. Pode pôr. E é isso que resta pro torcedor de São Paulo chorar, porque é uma vergonha. É uma vergonha esse time de São Paulo. É os caras mortos, aí vai lá, ganha do Chapecoense, ganha do sei lá quem, do Então, olha lá, é isso aí, filho. Eu tô sendo tem que passar por isso. Todo mundo dançando. Agora, mas posso falar? Vocês vão deixar eu falar? Pode tirar sarro, mas posso falar? Pode, continua. Então, ou você fala ou tira um sarro. Não dá pra fazer as duas coisas. Não dá pra fazer as duas coisas. Então deixa o pessoal tirar um sarro pra mim. Pronto, vai. Fala aí, ó. Deixa o pessoal bater com o binguelo na tua testa, moço. O Benjamin dançando. Ai, nossa. Então, não dá. O covarde não aparece num clássico que perde. Para de falar merda. Mas agora chega com a parede. Não, mas isso aqui é uma constatação de um fato, senhor. Ai, nossa, vou inventar uma coisa nova. O São Paulo não ganha um clássico. Você pode... O Bar, o PVC do Estado 97. O Bar vem com o Scout. Como é que é Scout? Ele mostrou dos 7 últimos clássicos do São Paulo perdendo, não ganha nenhum. Tá hoje bom. É o primeiro programa que ele vem. É verdade, Bar. Os últimos 7? Sério? É mentiroso. Nossa, você vai entrar nessa mentira, Bar. Vai cair seu pinguelo. Vai cair seu pinguelo. Mentiroso. Não é possível. Diga aí no microfone. Os últimos sete clássicos que São Paulo perdeu. Ele não veio. Olha o outro. Peraí, deixa ele falar. O Mota não veio. Vai procede, ele não veio. É. Nossa! Ah, você tá de brincadeira. Vou processar vocês. Sobrou pra mim? Sobrou. Mentira, ele tava aqui, ó. E só veio porque ontem no Twitter eu intimei. E aí ele falou: eu não vou. E agora um dado ele defendia todo mundo, seu Bento. Agora mudou de lado. Eu tenho mais um dado aqui também. Quer dizer que eu vou ficar aplaudindo a palhaçada? Você aplaudia? Ué, não posso até domingo. Até domingo, 4 atrás, você aplaudia. Mas eu aplaudo o Osório. Segue o jogo, sem falatório. Diz aí, data bem. Data bem, tô aqui, quando eu faço os placares, eu anoto quem tá aqui de cara. Mentira. Vai lá. Mota não tá aí nenhum, só sobrou. Eu tô falando sobra. Eu já tô calejado. Já sabe o agricultor, aquele que fica lá calado. Coitado dele, nossa. A mão surrada. Meu Deus, ele engoliu o diamante, ele veio. Pedido. Até sexta-feira, pintou o campeão brasileiro. Narigudo. Falou. Fala aí de pato e ganso, tá morrendo de inveja, Narigudo, porque é a única coisa que ele faz. Aí ele fala assim, e o Aidar, Narigudo, vai, critica, Narigudo. Aí não sei o que, Narigudo, tudo é Narigudo. Aí hoje mudou tudo. Ah, é? Mudou tudo. Como diria o Juvenal, é, mudou tudo. Mudou tudo. Chorou pelo Luiz Fabiano, agora que é o cara que quer matar o cara. Babou pro Ganso, falou, nossa, narigudo, você vai chupar, narigudo. Narigudo, narigudo, narigudo. Pato, ai, narigudo, tá com invejinha? Aí como é que ele o traiu? O é meu vizinho de sala e eu ouço você fazendo isso. Ah, é mentira, Sombra. Quando ele entra, me solta que eu vou concordar com o Beija. Me solta que o Beija tem razão em tudo. E agora? Ai, me solta. E agora ele tá desviando o foco pra não falar do São Paulo. Fala da Naba. Eu tô desviando. Quase que eu falei. Você não falou nada. Nossa senhora. E vocês deixam eu falar? Então fala. Mas seja convincente. Fala da Naba. Mas, atenção. Um minuto falando, ninguém vai falar nada. Só você. Vai, ó. Ninguém vai. Então, o que eu acho? São Paulo não vai pra frente. É um ano perdido. Vai levar, o Osório vai levar tempo pra separar as laranjas podres, que tem muita dentro do São Paulo. Vai ter que acordar, vai ter que lutar sozinho, a verdade é essa, né? E o São Paulo tem que ir atrás de jogador, porque não adianta também vender todos os jogadores. E o São Paulo precisa vender, precisa de dinheiro, a diretoria tem que arrumar isso, precisa pagar o jogador, porque jogador tem dinheiro, infelizmente não joga, a verdade é essa. Os caras não estão nem aí, pode até saber que vai receber daqui pra frente, mas não joga com a mesma vontade. Entendeu? Você vê ontem as declarações de jogadores saindo de campo, tipo, ah, acontece, sabe? Faz, né, a gente não esperava isso e tal, mas aconteceu. A zaga do São Paulo é horrível. O meio campo ontem tava totalmente perdido. Só? Nove. O ataque, pelo amor de Deus, é uma porcaria. E aí, Dar, tá na hora de acordar, filho. Cadê o dinheiro? Ué, vai arrumar dinheiro aonde? Nossa, que discursinho de chapa branca, hein? Chapa branca, cadê que aquela veemência? Cadê? Você foi bem de chapa branca mesmo. Você tinha razão, Domingo. Chapa branca, é. Nossa! Se prometer Coca-Cola! Vai lá. Não entregue, traz o JJ, amigo do bem. Vai, ele gosta. Ó, os ouvintes aí fora, tudo mostrando sinal de olá. Fala lá. Olá. Eu tô cagando, seu Bento, fala de nós, seu Bento. Fala de nós, seu Bento. Você foi muito frouxo. Fala de nós, seu Bento. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Pirelli. Que promoção legal da Pirelli, promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Ah, meu Deus. Ô, seu Bento, eu tô tão nojento. Mas fala aí, fala de novo. Gostaria de dizer que fiz o trabalho. Porra, Marcelão, é brother, sem irmão. Não, sem Osvaldo. Enquanto é irmãozão, irmãozão. Osvaldo. Osvaldo tá pro inferno. Cadê o Marcelo? Estou deveramente contente com o trabalho. Você pulou que ontem, meu, lá no nome do terceiro, você explodiu. Daí, Marcelo, fiquei deveras feliz com o resultado e os jogadores do Palmeiras. Muito aí, bom. Vou dar só uma dica, corta o cabelo, Marcelo, tá parecendo um Bozo, né? Fica tô parecendo o Bozo com o cabelo para baixo. Viu? Para, mas fala, nós. Nós. Problema hoje só... é nós, né? Hoje é. Ensina a veemência pro rapaz ali, Dodô. Mostra o que é ter veemência, que não tem rabo preso, Dodô. Falou o corintiano que fala com veemência. Fala aí, ó, hoje é jornalismo. O problema agora, né, é que os caras, o Leandro Pereira e talvez o Cristaro que estavam de saída, os caras metem gol no Clássico. Pode ser que agora, fique. É, então, porque o Clássico tem essas coisas, né? Essas coisas, tipo, o cara tava pra sair pro Grêmio. Cristaldo, sei lá, se ia voltar pra Argentina. Ia. Aí os caras metem gol no Clássico e tal. Aí os caras já repensa. Repensa, e parece que tem informações que parece que o Tóbio está indo para o Boca. Está no Boca Juniors. Fábio Boca Juniors. Sabendo sexta-feira à noite, só não sei informar se é venda ou empréstimo. E o outro argentino, o Cristal, também jogar não vai embora? No Boca, o Fernando Tóbio. Esse negócio de Boca no Tóbio é... O outro não vai embora, o outro argentino também? Não sei. Ali falava que sim. A partida que o Palmeiras fez foi impecável, né? Foi muito boa mesmo. Egídio contestado, o Egídio jogou bastante. O São Paulo marcou bem o lado direito do Lucas ali, mas abriu espaço para o Egídio, deitou e rolar do lado esquerdo, né? Foi um bom jogo de futebol, apesar de eu ter só assistido depois, porque eu tava trabalhando. Eu não vi nenhum jogo do Campeonato Brasileiro, esse final de semana. Teve as festas do Energina, né? Aliás, diga de passagem, belas festas, parabéns a todos os envolvidos. Um abraço pro Marcos Klein, que falou que o traje matou. Ontem, estive lá no camarim, lá, conversando com o Klein. O Klein tá louco pra vir aqui, Benjamin. Você marca pra vir aqui. A hora que ele quiser. O Roger... Podia trazer os dois, O né? Roger tava nervoso lá, né? Tava um pouquinho nervoso, falei... O Roger não é fácil, eu entrei, né? Eu entrei e falei, olha, eu vou falar com o Marcos Klein. Ô, Roger, não vou nem zoar, hein? Assim, não vou nem zoar, porque senão você vai fazer o show meio, né, pra baixo. Aí ele deu risada, tudo, mas é brincadeira. E aí é verdade que ele tocou, quando eles tocaram bum, eles dedicaram pro Mota? Parece que falaram que sim. Bum bundão! Mas olha só, o engraçado de tudo é que eu tava saindo de casa, EG, pra ir lá pro Juventus, onde foi feita a festa, né? Sim. E minha irmã foi comigo, ela é muito São Paulina, né? Mas você imagina, cara. Imagina. Aí eu peguei na porta da minha mãe, peguei e falei, vamos comigo. Vamos fazer o seguinte, vamos no carro ouvindo um CD de música. Não vou botar no jogo. Não vamos colocar no jogo, porque senão vai dar atrito. É verdade. Vai ter atrito. Verdade. Se sai gol do Verdão, eu vou zoar. Se sai gol do São Paulo, vai querer zoar, eu vou ficar puto da vida. Então vamos fazer assim, musiquinha, e depois nós vamos ver quanto que foi o bagulho. E ela é uma domênica, né? Ela é uma domênica. Ela é meu estilo. Com relação ao São Paulo, vamos ouvindo música e tal, só que ela não se segurou, né? Eu tava entrando na rua do Juventus, que é a rua Juventus, né? Acabei de fazer a esquininha ali da... Ela achou que ia te zoar. Ela pegou o celularzinho pra ver quanto tava o jogo. Ah, é? E eu queria saber quanto foi. Ela... Que merda. Mas que merda o quê? Aí você já perguntou, aí, né? Lógico. Aí você passou a querer, né? Que merda, mas como assim que merda? Mas eu pensei que fosse da música, alguma coisa. Ela falou assim, 2-0 pro seu time. Você tá brincando. Dois? Eu não vou nem zoar, viu, assim. Vamos pro bagulho. Aí fomos lá, tal. Aí cheguei no palco e fiz um comunicado ao povo, né? Porque o povo precisa saber quando... Sim. Que o povo que tá curtindo. Você não subiu no microfone pra falar do jogo. Foi no microfone, lotado e tal. Não, porque, presta atenção, Portuga. O povo que estava lá na minha frente, eu sou o mais imparcial que você viu em toda a sua vida. Todos os ouvintes falaram isso. Sim. Eu tive que fazer o comunicado geral pra todo mundo. Se meu time estivesse perdendo, eu teria que fazer esse comunicado. Uh-huh. Entendeu? Faria do mesmo jeito. Faria do mesma forma. É que estava vencendo. Fiz os 2-0, algumas pessoas me xingaram, outros gritaram, né? E aquela coisa e tal. Fiz o comunicado de 3, já o nego me xingou de novo. Fiz o de 4, minha irmã me manda aqui. Isso aqui não é estádio, não. Tá se... Ai, desculpa que eu me empolguei. Tomou desculpa, um pito. Tomei um pito. Tomei um pito, não falei mais nada. Ela é mais velha que você, Domingo? É, tomou... você devia obedecer. Deve respeito. Tomou um pito, brincadeiras, velho. Ela parece mais jovem que você. Sério? Brincadeiras à parte, cara. Foi um bom jogo de futebol. Aliás, Portuga, parabéns. Sobre? Parabéns, porque temos que dar o crédito quando que você tem que se dar crédito. O senhor aqui na sexta-feira disse que o Palmeiras era favorito e venceria o jogo. Falei que venceria o jogo. Todos o criticaram aqui. Zoaram bastante. Falaram que Portuga falou, o Palmeiras vai perder. Aí me dá. Cadê a produção? Cadê a produçãozinha que não põe? Quinta-feira. Cadê a produção? Isso. Quinta-feira eu falei que o Palmeiras não deu crédito. O mano disse que o São Paulo ganharia e eu disse que o Palmeiras ganharia. O Portuga ele potencializa de graça. O Portuga ele potencializa de graça. A Soraya tá me xingando aqui. Mas é verdade. E a mulher que me xingou hoje de manhã? Eu não sei porque eu tô sendo xingado aqui, tô contando a verdade. Mas Soraya, não xingue o Dudu, Soraya. Mande os seus xingamentos para Praça José Roberto Gomes Pedrosa. Praça Roberto Gomes Pedrosa, número 1. Você tá xingando o cara errado, Sossô. Número 1. Eu não tenho culpa. Lá você vai. Não sei o que entrei lá. Lá jogando. Você vai ter. Não sei o que montei o time do São Paulo. Alguns. Aliás, pelo jogo que eu vi, acho que ela deveria agradecer, porque se o Palmeiras acerta o passe. Não, o Palmeiras seria mais do que. Talvez respeitou bastante o adversário, né? E por incrível que pareça, né, Sombra, você vê que coisa curiosa, né? O Rogério Ceni, que é um baita goleiro, na minha opinião, um dos maiores goleiros que eu vi. Ele é o cara que já tá lá no novo estádio do Palmeiras como o goleiro que mais tomou gols no estádio. É. Né? Tá vendo? 7 gols, West, cara. Né? 7-2, né? Acontece. Claro que teremos muito mais jogos lá e outros goleiros deverão até tomar mais. Mas é uma marca considerada. Mas entra pra história também, e o triste da história toda é a renda que não vai ficar pro Palmeiras. Por quê? Porque foi um show, um espetáculo. Ah, não. Um espetáculo. Quando tem show, a renda de quem, mano? Então ficou pros caras. Aí complicou. Certo? É nóis. E segue o jogo. Tá bom. Rapidinho, uma manchete de um time que também conta. Só um minuto. Daqui a pouco tem o Chupa Delivery. Então você que é palmeirense e tem um amigo são paulino que você quer sacanear, mande aí para estádio97@97fm.com.br ou através do aplicativo de energia, mande o nome do seu amigo, o telefone do seu amigo são paulino que você quer que o Domênico passe um trote, tá bom? O Domênico vai mandar um chupa no ar, ao vivo. Mas não conte pro seu amigo que você tá passando o nome e o telefone dele, tá bom? Então participe, é o Chupa Delivery, Portuga. Português de Esportes conseguiu a liberação do Canindé, festa, todo mundo muito feliz. Resultado, derrota de 1-0 e demissão de técnico. Que isso, Portuga? Portuga perdeu? Perdeu pro Tupi United. Em casa? Em casa. Ah, não. Demitiram o técnico. Tá de a desgraça, velho. Meu Deus. Tá anunciado. Ô, Benjamin, vamos falar da BV Financeira, narigudo. É, vamos você falar da BV, amigo. Você tá vagabundo hoje. Você nem pra zoar o Mota hoje. Você tá demais hoje. Não, tá de medo. Tá light hoje. Eu vou explicar pra vocês aqui. Você tá light. Eu tenho 40... Eu tô eletropaulo. Eu tenho 45 segundos antes. Tem. Cronometrados. Quantos segundos? Quantos? 40. Eu cronometro. Vai, pode ir. Valendo. Eu até ia zoar. Ah. Mas eu tô tão perplexo com esse discurso chapa branca do Mota, que é uma vergonha. A única coisa que eu fiquei feliz com ele, que é o mínimo de hombridade, RG, é que é o primeiro clássico dos últimos sete que perde, que ele vem fazer o programa. Ah, ele veio. Mas é um discurso sem veemência, sabe? Um discurso light. Imagina, ele tava descendo a porreta. Tava aí, nada. Tava naqueles lá que você sabe que, né? O resto é um discurso... Como diz o Mota, ele exagerou no bundamolismo, né? Como? Bundamolismo. Então, bundamolismo. Eu vou falar, eu acho que as pessoas no Twitter estão tirando as suas conclusões, as pessoas estão no carro nos ouvindo, os ouvintes que estão aí, perplexos, esperavam um pouco de veemência e não. Foi esse bundamolismo, esse discurso de chapa branca. Mas olha, amigão. Já foi 40. Tá bem, acabei. Tá pensando? Falei, não preciso mais que isso, não, Domingo. Tá bom. Tá pensando? Aí, São Paulo ganha na quinta, viu? São Paulo ganha na quarta? Na quarta? Quinta ele vem aqui e falou, pintou o campeão, melhor elenco do Brasil. Ele falou que já não tem mais como ganhar. É, mas aí ele muda tudo. Você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto, seu caminhão? Não tem o índice Dow Jones? Tem o índice Mota Jones. Uma hora tá em cima, outra ali embaixo. Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Dá uma olhada, Bal, vê quem que tá mandando o WhatsApp pra ele aí, ó. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você tá procurando melhor, viu, Motinha? Sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Olá, Bal. Olha o WhatsApp chegando, presida. Daqui a pouco ele muda o discurso. Não, presida. Tá escrito aqui. Olha, ele vai falar minha mãe, quer ver? Quer ver? Ele vai falar minha mãe. Olha, melhor não falar. Ah, não. Viu como ela pediu uma sigilo. Das coisas mais sem criatividade, esse negócio de falar assim, é a mãe. É? Porque não tem argumento, ele apela pra xingar ou ofender minha mãe, que tadinha, tá em casa, não tá nem sabe quem é o moto. Essa hora a sua mãe fica fazendo o quê? Ela ouve um pouco do estádio ou ela fica, não ouve, vai pras novelas da Globo? Não, minha mãe não tem o costume de ouvir rádio. Ouve rádio? Não. Não, ela não aguenta rádio. Ele, você acha? Ela não te ouve, Benjamin? Não, eu acho que não, cara. Mas assiste você, pelo menos? Também não. Não sei, é que minha mãe, o hábito do rádio, minha mãe não tem, né? Eu fico, às vezes, tão... Chateado. É mesmo? Você já chegou a pensar que ela... Você outro dia minha mãe perguntou pra mim, outro dia minha mãe me ligou e falou, pô, mas que caso que você faz da vida, que todo dia eu te ligo 5 e meia, 6 horas e não te acho. Você tá mãe, tem estado 97, 15 anos no ar, pô. Tadinho. Precisa informar pra ela. E aí ele pega, o chapa branca pega e apela pra xingar da minha mãe. Pra ele tirar o foco dele, mano? Ele tira o foco das críticas do São Paulo. Mas eu acho que o Motinha tava... Não, ele tava contundente. RG, o São Paulo tomou de 4-0 do Palmeiras. Você viu o discursinho do Moto? Não, vamos ver, espera aí. Mas é que ele fica preocupado com a sua pressão em cima dele. Isso é mentiroso, não falei. Pega a gravação, era mais ou menos isso. E aí? E o Mota, tá falando verdade? Tá falando mentira? Chapa branca. Você vai julgar. Mande sua mensagem pra nós. Vamos falar agora da Banditec. Galera, tem um aviso importante. Próximo sábado, dia 4. Opa, é agora, hein? Acontecerá a prova do processo seletivo da Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de TI no Brasil. Essa será a última prova para concorrer às bolsas de 20 a 100%, tá bom? Então acesse banditec.com.br e faça já a sua inscrição. Além disso, a Banditec tem tudo aquilo que a gente tem falado aqui. 75% de aulas em laboratório, curso de inglês integrado ao currículo e o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. E para completar, tem o maior, o principal diferencial da Banditec, a atualização constante na velocidade da TI. Na Banditec, cara, você vai encontrar tudo atualizadíssimo. Os laboratórios, os equipamentos, os softwares, os sistemas, os professores. E lembrando que são 3 cursos, tá? Análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Vai lá, inscreva-se agora. Seu futuro é TI? Então é lá que você tem que fazer a sua inscrição. Banditec.com.br. Banditec é a faculdade de TI atualizada. Nesse sábado tem prova, processo seletivo, tá bom? Vamos ao telefone 3284-7097. Oferecimento de consórcio Honda. Todo ouvinte que falar o slogan "chegou a sua vez, consórcio Honda", ganha um lindo boné. Também aquele que disser "só a nova linha Bozano me garante o barbear fenomenal", ganha um kit Bozano, Dodô. Olha o Asdrubal. Alô. Alô. Quem fala? É o Valdecir. Valdecir. Valdecir. Valdecir do que, Valdecir? Valdecir Ramalho de Souza. Ramalho de Souza. Quantos anos, Valdecir? Falar um negócio pra você. Falar em Ramalho, ainda bem que eu tô fora dessa, meu. É, ainda bem. Você imagina o Martinha como ia te descer ali. Segundo o Marcão, viu, Domênico? Ele quer de volta. Ô, Domênico, segundo o Marcão, o Maurício volta no final do ano pra salvar o São Paulo do rebaixamento. Maurício. É o Mauricinho. Maurício. Não, aqui Maurício. É o Valdeci que tá no ar, ele. É Maurício. Né, já foi, né? Não, se o Muricy voltar, ele vai aplaudir, ele vai gritar. E se o Muricy perder duas partidas, ele aí. Achincalha o Muricy. O cara xinga muito, tá bom. Cara. Aí, triste isso, mano. O Valdeci, é o nome completo? Já foi. Já foi? Quantos anos tem? Eu tenho, Domênico, 48 anos. 4,8 e disse ele bem vividos. Aí, hoje, né? RG, hoje, segunda-feira. Hoje eu não sei, mas esse final de semana deu uma encrenca lá em Santa Isabel, velho. É mesmo, é? Aconteceu, uma confusão. Aí você vai vendo as imagens. Maior discussão entre o motoqueiro e o passageiro, que lá tem aquela moto táxi, né? A moto táxi. Aí deu uma confusão. Os caras saíram no braço, velho. Saíram na mão? Tá brincando? É, porque o motoqueiro não escutou, o motoboy lá não escutou o passageiro falar. O passageiro gritar com ele. O que ele gritava? Valdeci aqui! Ah, sensacional! Para que eu vou descer! É. Sim, para, Valdeci! Ah, não! Ah, sensacional, salvou a hora. Ô, meu velhinho, qual que é o bairro? Eu moro aqui no Jardim Guarará. Guarará? Olha, vou dizer negócio pra você. Guarará, sabor o quê? Essa boa Guaraná Antártica, né? Se é o que eu conheço, é Santo André. Isso, acertou. Brincadeira. O cara não dá risada, velho. Também mesmo sendo bombardeado pelo Mota hoje, você tá afiado, hein? Não, o Mota é desleal, né, Sombra? O cara tá mais forte. Conhece o Mota, né, de hoje. O Mota joga sujo. É difícil dele rir, é ruim dele rir. É, tá ruim. O tal do Valdecir aí. Tá bravo. Valdecir, o time. Ó, viu agora? Paraguai! Meu Deus, não, tem um Paraguai que ele vai vir pro nosso time. Como é que é? Como é que é, Valdeci? Tem um Paraguai que vai vir pro nosso time aí. Meu Deus! Chupa, Sombra! Chupa! Meu Deus! Fanfarrão também aí com Mota. Manda pro Mota. Fanfarrão do Mota, ó. Pô, rapaz, tá complicado, viu? Mas tudo bem, a gente vai aprender. Você sentiu, né? Sentiu saudade do Oswaldo ontem? Nem um pouco. Menor saudade. E do Valdívia? Ah, mas aquele jogo lá que o Palmeiras ganhou do São Paulo também, era o Oswaldo que tava lá. Nós temos parcela. O Marcelo foi melhor, ligando de 4. Estamos falando de melhor, ontem. Mas, ô Domênico, a pergunta que fica, por mais que o Palmeiras tenha vencido ontem, venceu bem, convenceu jogando bola aí, foi pra Santo São Paulo e espancou. O Palmeiras fez ontem aí, não foi uma vitória, foi uma autópsia, velho. O Palmeiras colocou ali um Marvin Gaye, abriu um vinho e abusou do São Paulo. O negócio é o seguinte, até onde dá pra acreditar que o time vai manter, talvez, a regularidade e jogar bem as próximas partidas aí? Mano. O Palmeiras ganhou bem do Corinthians também, foi uma vitória ali, pô, todo mundo ficou empolgado, depois o Palmeiras caiu de novo. Até onde dá pra acreditar nesse time do Palmeiras aí? Resposta óbvia, mano. Só o tempo dirá. Mas, mano, eu tenho uma teoria que você eu falei... Você vê nos números, só rapidinho, só pra responder. É muito inconstante. Você pega três vitórias, três empates, três derrotas. Mas, Domingos, é muito inconstante. Eu tenho uma teoria que eu falei aqui faz mais ou menos... É abaixo da média. Mais ou menos... 3, 3, 3. Em termos de pontos, é abaixo da média. É, muito, muito abaixo. Quando começou o campeonato, eu tinha... Nesse campeonato, ninguém tá constante, porque... Você vê, quem é um líder é o Sport Recife. Mas esse tem um pouco mais de constância, né? Vai conseguir ir até o final? Não vai conseguir. Não, não vai. Que não. Mas, o Sport está equilibrando um pouco no mais. No começo do ano, eu tinha dito aqui que o Palmeiras tinha feito suas melhores partidas quando o adversário lhe dava espaço. Por quê? Porque quando ele pegava o adversário retrancado, não tinha criatividade suficiente para furar esse bloqueio. Seja ele de um time como o Goiás, seja ele de um time contra o próprio Asa de Arapiraca, que é fraco. O São Paulo ontem, falando sério, do jogo que eu vi, os primeiros 20 minutos, se o São Paulo tivesse metido um gol no Palmeiras, tava tudo certo. Os 20 primeiros minutos. Inclusive teve uma bola na trave do Pato, 20 primeiros minutos. Depois, o São Paulo precisou se atirar. No que se atirou, ficou pequeno. O Egídio toda a bola que ele pegava na esquerda ou invertia ou ia pra cima do lateral. O São Paulo não fez um mal primeiro tempo. 20 primeiros minutos ele podia ter feito 1-0. Mas o problema do São Paulo é que ele não tem um elenco constante. Então ele se fragiliza rapidamente. Depois Sente o gol. Aí tenta ir pra cima. Ele é igual lutador de boxe. Toma um socão. Aí você tenta aí. Toma um monte. O Egídio jogou muito. O primeiro jogo que ele jogou bem depois que ele chegou no Palmeiras. Ele arrasou. As inversões de bola do Egídio muito boas. O Arouca fez as melhores partidas dele. Que cobriu muito bem. Jogou bem o Palmeiras. Mas aí tá. Quando o Palmeiras não encontra espaço contra aquela atrás da linha da bola que a gente fala aqui, seja Goiás, Arapiraca, encontra dificuldade. Quando encontra espaço, ele arrebenta os adversários. Mas tudo isso, Portuga, que você está falando, está dentro daquela máxima no futebol de que você tem que estar concentrado e focado naquilo que você está fazendo. Então o São Paulo, nossa, São Paulo jogou 20 minutos espetacular de futebol, equilibrou, né? É a coisa que se diz. Mas aí vem o detalhezinho importante. Por que jogou só esses 20 minutos? Porque todos os jogadores estavam conscientes do que tinham que fazer em campo, certo? Sim. Aí começa. O lateral esquerdo que ia e voltava, já está indo e não está voltando mais. O meio campo que tocava a bola de primeira redonda para frente, já está tocando para o lado. Principalmente quando toma 1-0, RG, desorganiza tudo. E atrás do companheiro. E o outro time, velho, tá ligado. Tá ligado, na mesma batida, não tem jeito. Mas assim, não podemos tirar o mérito do Palmeiras. Agora, o São Paulo tem as suas deficiências. Deficiências aí que já vem de longo termo. Você fala uma coisa legal. No primeiro tempo é uma coisa, no segundo tempo cai. Quando toma gol, cai também. Então o mentality lá do time do São Paulo é uma porcaria. Mas cai, sombra, se desorganiza. Agora, o Palmeiras, o problema é outro. O problema é justamente o inverso. O Palmeiras vai muito bem quando tem jogo difícil, né? Quando tem os seus rivais. Focado, é a concentração. E quando tem um jogo que pega todo mundo ali fechadinho, aí ele não consegue passar. Ô, Sombra. Fala, meu. Agora, um cara que em clássico é sensacional, aquele Rafael Marques, né? Ele é maravilhoso. Tem estrela, mano. Esse cara tá com estrela. Ele é meio igual o Danilo. Ele tá fazendo gol em Toro Clássico. Tem cara que nasce pra matar jogo, né? Clássico. O que o Saldinho deixou pro Palmeiras foi o Lucas, o Gabriel, o Arouca e o Rafael Marques, né? Esse aí foi ele que indicou, eu acho, né? Mas me diz uma coisa, no caso do Rafael Marques, sim, né? Mas que realmente foi uma coisa que você vê que é obra do Oswaldo. Agora, desculpa, Arouca precisa técnico indicar? Porra, todo mundo queria o cara. E o Arouca no Palmeiras, desculpa falar, ele não vinha jogando tão bem. Ele jogou bem. Jogou bem. Ele não vinha jogando. Não, mas ele tava chegando também, né? Ele tava fora de ritmo. Agora, o Rafael Marques é uma surpresa pra mim. Eu juro por Deus. Eu não achava que ele ia se dar tão bem assim no elenco do Palmeiras. Pra mim, ele não sabia matar uma bomba. Chegando aí é bom, eu não conheço ele, Leandro. Qual é? Leandro, como que é? Leandro Banana? Não. Leandro Almeida, o zagueiro do Curitiba. Leandro Almeida. É zagueiro, né? O Tobi é melhor que ele, velho. Eu achava que o Tobi é melhor, né? É verdade. Mas eu tô com o Domênico. Nem tanto o mar, nem tanto a terra, velho. Tem que esperar, porque perdeu a semana passada, ninguém prestava, o técnico não precisava ter trazido, blá. Ganhou, pronto. É o melhor. Eu ouvi São Paulino dizendo assim: nossa, o São Paulo foi corajoso. Ele jogou de igual para igual dentro do Allianz. Propôs o jogo. Até o Rogério deu uma entrevista que o São Paulo propôs o jogo. E o Palmeiras jogou em bolas longas. Isso é verdade. Mas aí que tá a sombra. Nem todo adversário é do tamanho do São Paulo que vai ao Palestra e tenta jogar. Quando o Palmeiras pega um adversário, por exemplo, o Joinville. Ele vai jogar ali atrás, cara, dando picote. Ontem, Joinville Atlético Mineiro, o Atlético, na minha opinião, ele tem um time melhor que o Palmeiras. Mais entrosado. E melhor. Ele fez 1-0 com gol de cabeça, bola parada no escanteio. Por quê? Porque é difícil hoje em dia os times. É aquilo que o Sombra fala, que eles tocam. Quando ponta o atacante, tá de mano pro lateral, ele toca de novo. Toca, ele não vai pro drible. Ó, Valdecir. Oi. E o Cleiton Xavier, hein? Ah, o Cleiton Xavier é aquele que tá mal fisicamente, né? Porque é estranho, ele tá esquisito, tá jogando... Porra, mas foi um auê quando o Oswaldo foi mandado embora, hein? Não, eu não sei, acho que... Muita gente falando assim, porque não escala o cara... Mas não foi só por isso, né? Mas esse comentário teve peso na época, hein? Teve, mas ontem, por exemplo, você vê que o Marcelo já não foi covarde, né? Se fosse o Oswaldo, ele metia mais 3, 4, 5 volantes atrás e segurava os 2-0. O Marcelo, não. Foi diferente. E aquele Robinho é muito bom também, né? É bom, mas tem uma proposta do Robinho pra ir embora, hein? É, eu não sabia, não. Da Arábia, parece. Tem uma proposta da Arábia aí de 4 milhões de euros. É, mas não pode, né, meu? Não pode deixar aí. Aí eu acho que não era a hora de sair agora. Tem que segurar, né? Proposta de onde? Proposta de Arábia. Vai falar pro jogador lá que ele não pode. O problema é rejeitar. O problema é chegar na hora e falar assim, Robinho, você não vai. Chega pro cara e fala, ó, velho. É que o Robinho não é um cara famoso que já teve em Europa. É a primeira chance do cara pegar um dinheiro. Gente, é. É o do Fisch. O cara, ele pode estar super feliz no Palmeiras. A questão não é não gostar do Palmeiras. A questão é que, às vezes, o cara, nossa, pô, ele ganha X aqui, aí vem 2X. Ah, tem muita grana. O cara pensa na hora, fala, tô bem no Palmeiras, mas porra, bicho, ó. Paulinho tá indo pra China. Então, você não viu o Paulinho? É, o Paulinho foi pro time do Filipão. Paulinho tá indo pra China. Vai ganhar pouco, né? Jogou a carreira no lixo. É, vai ganhar pouco, Paulinho. Tá preocupado. Dinheiro não é tudo. Assunto que não te agrada tanto quanto o Palmeiras, mas não podemos deixar passar, né? Seleção brasileira, a virulenta seleção brasileira, qual o seu comentário? Olha, Sombra, a seleção brasileira vai chegar um dia, eu acho que está próximo esse dia, a ficar fora da Copa do Mundo. Tá chegando. Ah, chegando. Isso não acontece. Olha, olha, olha, olha. Não corremos, gente. Mas tá com uma cara. É a primeira vez que corremos esse risco sério. E você viu que esse ano, você viu que as eliminatórias vão mudar? Como é que é? Não. Não tem mais aquele negócio de você jogar em vários estádios. Você vai ter que escolher uma sede só. Mas isso é uma obrigação ou é uma determinação da CBF? Vai ser uma não é CBF. Como escolher aonde? Não é CBF. Você escolhe. Ah, então vai ser Maracanã. Com certeza vai ser Maracanã. Eu acredito que vai ser ou no Norte ou no Nordeste, porque lá a seleção brasileira tem apelo, não é só a CBF. E não é só o Brasil, não. Fortaleza. Argentina, eliminatórios. O país vai ter que escolher um estádio sério. É mesmo? Você acha isso bom ou ruim? Ou não muda? Eu acho que muda, sim. Eu acho que muda. Depende, conforme o jogo, você leva para um lugar ou não. Tem a politicagem, tem os interesses, tem a torcida. Quando o Brasil precisa, o Brasil vai pro Norte e no Nordeste. Brasil, a torcida lá precisa tanto, mas é mais, né? Apoia mais. Ah. Quando joga São Paulo, Rio, Minas, a crítica é maior. A exigência é maior. Mas eu concordo com o ouvinte aí, cara. Eu não cravaria ser que o Brasil classifique pra Copa. Olha só. Tem Argentina, Chile e Colômbia. Fomos eliminados pelo Paraguai. É. Perdemos pra Colômbia. Ah, eliminado nos pênaltis. Sofremos. Também, eliminado, eita, mano. Eliminado nos pênaltis. Gente. Sofremos o RG pra ganhar da Venezuela com 4 zagueiros. Ô, mano, você tá esquecendo. Sofremos pra ganhar do Peru. Não, Peru que classificou. Uruguai completo. Hoje, é hoje. Peru tá classificado. Peru tá classificado. Hoje, vai jogar com o Ricardo Gareca. América do Sul por ordem, ó. Temos aí a Argentina. Quando eu vejo o mano falar isso, eu lembro da arrogância do brasileiro de achar que nós somos dos maiores do mundo. Eu vi aí. Mas tá boa a seleção da América do Sul. A melhor seleção da América do Sul, no meu pensamento, aqui é a Argentina. Seguida por Chile, depois Colômbia. Falar nisso, em que defesas aquelas do Ospina, cara. O Ospina pega muito, mano. Salvou a Colômbia de somar. Vocês viram? E o Rara tá fora da Copa. Pegou 3 jogos pela dedada. Então, ó, temos ali, ó. Argentina, Chile, Colômbia, correndo por fora, Uruguai. E temos a quinta vaga, velho. Que desculpa. Se o Brasil não tiver competência pra brigar com Bolívia, com Paraguai, com Venezuela, tá certo? Equador, pra pegar... Naba. Mas perdeu nos pênaltis, Domênico. Mas gente, do jeito que tá caminhando... Gente, eliminatória de Copa do Mundo é um jogo lá um cá. É um lá um cá, tá certo? Empatando fora e ganhando no Brasil, o Brasil ele classifica com o pé nas costas. Quando não ganha, se pegar, se pegar a quinta vaga, gente... Vai pegar lá, talvez, aí o time dos Maori lá da Nova Zelândia, mano? Ah, mas aí eu vou concordar com o Mano. Se não entrar na Copa do Mundo... Aí eu vou concordar com o Mano. Mas já porque... foi não, eu vou espaço, concordar com o Mano. Porque esse meio campo com o Falcão e com o Zico... E essa dupla de ataque aí, jogando Romário e Ronaldo, né? E talvez o Rivaldo jogue, eu acho que nós somos superiores. E foi legal ter saído agora, hein, mano? Eu tô coxinha? Se pega a Argentina, velho, com esse time aí. É o que eu falei hoje, RG. Eu tô coxinha? O Brasil tem que levantar a mão pro céu, Benjamin. Porque, primeiro, se perde no tempo normal, todo mundo ia falar, nossa, que vergonha, perdeu o Paraguai. Eu postei ontem. Quando vai pros pênaltis, Benjamin? Então você fala, acontece. Você acontece aí do jogador bater mal e perder o... Você assistiu o jogo? Assisti, e o Brasil poderia ter aberto uma vantagem muito boa, mas sentou no 1-0. O segundo tempo da seleção brasileira... O segundo tempo da seleção brasileira... Mas culpa do Dunga. Como que é o treinador? É, do mesmo que você falou aqui. O Brasil jogou os primeiros 30 minutos de uma maneira que eu nem tinha visto a seleção brasileira jogar. O São Paulo também jogou bem os 25 primeiros minutos, mas 4-0. Mas o Brasil depois fez 1-0 e sentou no resultado. Mas, gente, o Brasil... A não ser que a CBF, a FIFA vai mudar. Mas, gente, o Brasil ele tomou um calor por opção própria. Eita. O Brasil, mas é verdade, Moto. O Brasil fez 1-0. O Brasil fez 1-0. Se ele tivesse ido pra cima, ele poderia ter feito o segundo, o terceiro e quem sabe o quarto. Por que a suspensão do Rara cai pra dois jogos e a do Neymar, não? Porque ele deve, alguém deve ter ido lá defender. Alguém foi defender o jogador. Mas a CBF não pediu a revisão da... Não pediu, do Rodrigo. Mas vai pedir, gente. Vai pedir agora pra Copa América. Porque eles não sabiam. Porque eles não sabiam que contaria também em caso pra... Lembra que eu falei aqui no programa que contava? Mas só uma coisinha. Nesses tempos de mutreta, temos que abrir os olhos. O senhor Sandro Meirahit estava punido fora da Copa América. Acho que ele até tinha viajado para o Brasil. De repente, me aparece um sorteio, ele apitará... Todo castigo para a Argentina, pô. E Argentina na semifinal. É, estranho, por todo medo. Suspenso. Vocês argentinos sabem bem como é, né? Você defendendo o Corinthians? Não. Ah, então tá bom. Falando, não falei de Corinthians. Mas o que tem a ver com Corinthians? Eu lembrei da Copa de 78. Não, sabe o que vai acontecer? Vou te dizer hoje. Me cobre na terça-feira. Vai. A Argentina tem pendurado com cartão amarelo pra essa final, com um cartão, Mascherano e Messi. É só eles não darem nenhuma entrada violenta, tá bom. Eu duvido que Ué, não bota os caras pra começou a desculpinha já? Loser, começou a desculpinha já? Desculpa não, você campeão. Começou já a desculpinha? E o Ronaldinho Gaúcho acertou, hein? Acertou com quem? O Vasco? Turquia. Turquia? Turquia. Antalyaspor. Mas não era o Vasco, porra? Era. Nossa, era até. Era, mas não é mais. Até o Flamengo queria de volta. Até o Flamengo queria de volta. Valdecir, Copa América, quem vai ser campeão? O Chile. Chile. Tá na cara, né? Tá com cheiro de Chile e Argentina aí, né? Mas o Peru hoje, cuidado, hein? Hã? A gente Peru, não tá. Chileno tem tudo 1,30m. E o Guerreiro na bola aérea, cuidado. Para, mas, olha. Mas o Peru era dado como eliminado. Eliminado. Só tá tem o Guerreiro. Tá na semifinal. Ô, Valdeci, um abraço pra você, tudo de bom. Obrigado por acompanhar o Estádio 97. Diga. Sombra. Oi. Oi. Eu quero mandar um abraço. Manda. Eu quero mandar um abraço pra minha esposa, Márcia, falar que eu amo ela. Aí sim, Márcia. É hoje, hein? É hoje. E quero mandar um abraço para meus filhos Gustavo e Gabriel, que também estão me ouvindo. Quero mandar um abraço pro pessoal da empresa que eu trabalho, Banco VR, que deve estar me ouvindo, ele sempre me ouve lá também. Pô, um abraço para toda a galera do Banco VR. Quero mandar um abraço para Silvana, uma amiga nossa também aqui. Um abraço para a equipe Força no Pé, uma equipe que eu faço corrida de rua aqui também. Sim. E um abração para vocês aí. Tá bom. Obrigado. Tá uma vez. Chuta, sombra, chuta, mota. E ó, um abração pra toda a galera da VR que eu trabalhei aí, viu, amigão? Isso. Ah, é? Trabalhei um abraço pro Cláudio, pro André Scheimer, doutor Abraham Scheimer. O Cláudio lá é meu patrão. Eu sei. É, tem um patrão, né? Ele era sócio, não tem empregado. E você tem que dar graças a Deus, patrões. Você tem que esses caras valem ouro, viu? Família nota mil. Mas é patrão daqueles assim que você fala, não? Ele é o dono da empresa ou você se reporta diretamente a ele? Não, eu lá sou um peãozão, eu sou massagista lá na empresa. Massagista na empresa? Adoro! Eu sou aquele deficiente visual que... rapaz! Aí eu sou massagista, eu relaxo lá o povo pra eles trabalhar bem, né? E me diz uma coisa, você não faz um happy end, não, né? Não faz? Que isso, mano. Ah, não sei, mano. Tem gente, é legal. Vai na Tailândia, lógico, oferece, faz parte do pacote. Ah, massagem repente não tem graça. Segue o jogo, sem falatório. Mas, ô Valdecir, mas você ganha por massagem feita ou é fixo o salário? Não, eu sou registrado, sou fixo. Ah, tá bom. E quantas massagens por dia você faz lá? Eu faço uma média de umas 12 massagens. Eu entro às 8, saio uma. Mas quanto tempo dura a massagem? É quick, é 20 minutos. Quick. Mas, ó, o cara que é gordinho, velho, demora mais pra fazer a massagem? Dorte demora. Era maior. Agora, imagina o Portuga. Três horas. Como é que o cara vai fazer? Nossa, imagina o Portuga numa maca de massagem. Vai aparecer aquelas massas de... O tubo de hidratante pra fazer massagem. Sabe aquele negócio lá, o Motinha, que os caras fazem aquele pão lá pra 1.200 pessoas? Vem aquela massa de pensão. Aqui. Nossa. A minha esposa quer dar só um abraço em vocês. Espera aí, por favor. Pois não. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá, qual é o nome da esposa? Eu sou a Márcia, eu já liguei também, sou deficiente visual, que liguei brava. Verdade. Com a consideração do pessoal no estádio com os deficientes há um tempo atrás. Lembramos, com certeza. Né? Não, ela fez uma crítica às instalações dos estádios brasileiros. É verdade, lembra muito bem. E algo melhorou, Márcia? Até agora eu não senti nenhuma melhora. Mesmo esse estádio do Palmeiras novo aí, eu não pude ir. Meu marido que foi, Valdeci, né? Mas esse estádio ainda também não senti muita melhora, não. Ele tá mais acessível, mas ainda tem todo o preconceito, ainda tem todas as barreiras bem visíveis ainda. Tá bom, Márcia. Mas quem sabe o pessoal não melhora, tá atento, e principalmente uma pessoa como você, num programa de audiência como nós, ouve e vai procurar melhorar ainda mais. Muito em breve, Sombra, quem vai estar aqui com a gente é o deficiente visual mais engraçado do Brasil, Geraldo Magela. Oh, Magela, vem. Magela, acho que vai daí pra gente. Magela, vem. Minha mãe, ele fala. Magela é sensacional, cara. Legal. Um Magela, gente, tá nos olha, eu quero só muito dizer bom. Que eu amo muito vocês, muito. Obrigado, obrigado. E que eu vou ter muito prazer ainda de estar aí com vocês, ao com vivo, certeza. Pessoalmente. Boa. E não só eu sei que um monte de deficiente visual que a gente conversa também ouve. A Silvana, que é amiga nossa, a família dela às vezes ouve pelo rádio e fica pela internet assistindo. Mas o rádio é a melhor companhia do deficiente visual, né? Com certeza, até no estádio, a gente vai no estádio e o rádio no ouvido. Com certeza, não, o rádio é fantástico. Ô, Márcia, um beijo pra você, um abraço no Valdecir, tá bom? Um beijo pra vocês, especial, gente, um abraço. Tchau, valeu, beijão. Valeu, beijo. Tchau. É, e a participação do Márcio, do Valdecir. Eu quero dar um abraço aí pro Ricardo. Ricardo lá de Bragança Paulista, lá, torcedor do Corinthians. Também o Jorge, também de Bragança Paulista. A galera aí, toda que encontrou a gente aí na festa junina do Energia na Vé. Muitos ouvintes do Estádio 97. Muitos, cara. Muitos. E eles falaram assim: ó, Sombra, quando der 6h54, você pede pro Benjamin falar da Pirelli? Vou falar da Pirelli, porque as férias estão chegando. Nossa, você tá apagado hoje, Benjamin. Eu? Você hoje nem pra zoar o Mota. Não é, porque você zoa um cara. Ele absorveu, ele sabe que o que eu tô falando é verdade. Chapa branca. Olha lá. Tá nem aí. Nossa. Muitos ouvintes mandando tweet, lê os tweets aí. Pô, o São Paulo ganhou. É. O Mota tá feliz, o Mota não tá nem aí. O Mota tá feliz? Ah, lógico. É. Ele não pode. Chapa branca, a crítica dele. Sou eu não, que fica defendendo o Estado. A crítica dele. Se esconde. Tem que ir até a página dele. E dá entrevista pra mim, é meu brother. Viu, então não vou criticar. Viu, Dodô? Viu, Dodô? A crítica pra ele tem que ir à página 2. Se ele vai pra página 3, vem o WhatsApp, para, ele para. É, por isso que ele tá aí. Ele vai tá que feliz. O cara não dá mais entrevista. Ele não tá nem aí, ó. Tá nem aí, ó. Ó, o brother. As férias estão chegando. As férias estão chegando. Sabe quem tá de volta com elas? Quem? A promoção número 1, Pirelli, Chapa Branca. Olha lá, Chapa Branca. Olha quem tá chegando. A promoção número 1, Pirelli. É a sua chance Chapa de brother, colocar um pneu aí. Top no seu carro e ainda economizar. Funciona assim, ó. Como é que é? Você compra 3 pneus e o quarto é? O quê? Não entendi. Você compra 3 pneus e o quarto é? O quarto, você falou quarto. Quarto é grátis. É. Quatro. É, quatro lá. Grátis. É. O quarto é grátis. Quatro grátis. Alguma o quarto relação? Pneu é grátis. É grátis. Isso mesmo, Motinha. Comprou 3, o quarto é? Grátis. Quarto. É mais economia e segurança pra você. E tem pneus do aro 13 ao 18 em promoção, hein? Então se liga, amigão. É a promoção número 1 Pirelli. Consulte regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Mas anota aí, promoção número 1 Pirelli, hein? Compra 3 pneus, o quarto é grátis, Sombrinha. É Pirelli. Ô, mano. Sim. Quantos pneus tem no seu carro? 4. Ô, Domiano. Legal. Tá em breve aí, ó. Ah, tem, quem foi? Tem aí São Marcos de Beludo. Ah, São musiquinha, Marcos musiquinha? São Marcos de Beludo, domingo na Aliança. Tem? Domingo na Aliança. Quero ouvir, quero ouvir. Olha, inclusive, ouvir. Daqui a pouco tem musiquinha, fica aí você palmeirense, vai ficar feliz da vida, mais sim. Uma vez, né? Sim. O Igor Mendonça lembra bem, né? O Ospina pegando tudo, bom goleiro, e o Arsenal contratou o Cheque, né? Mas eu acho que, mas ele veio titular. É um monstro, hein? O Ospina vinha. Olha, e bem vinha, lembrado. Vinha. Aliás, bem lembrado o Cheque pega muito, hein? O Lucas aqui, Guidotti mandou aqui e falou: não vamos esquecer da oração que deu certo. Porque o Rudy falou que tem que fazer a oração de terças-feiras, às 19h14. Que é 1914, né? Que é o ano de nascimento do bem Palmeiras. Lembrado, você lembrou do Rudy, né? Então, tá vendo? Quem é? Aliás, cadê o. Quem é, Rudy? Ele tá numa reunião hoje. Não, eu vou defender. No Instagram. Não, ele tá. Não, vou defender ele, vou defender. Pessoal do ICQ tá voltando à ativa e ele tá numa reunião lá. Do ICQ? ICQ. Mas não voltou? Acho que o ICQ voltou, né? Então, voltou com o Rudy. Rudy tá numa reunião. É o garoto propaganda do ICQ? O pessoal do CQX. E aquela musiquinha do ICQ? Amanhã, terça-feira, 19h14, tem que fazer deu oração. Deu muito certo. O Sábio 97 vai falar agora da HDI Seguros. Fica atento aí, você palmeirense vai gostar. Tem musiquinha aí, tá? Fica atento. Agora quero fazer uma pergunta a você, ouvinte. O que vale mais, hein? Seu carro ou seu tempo? Ó, por mais valioso que seja seu carro, certamente é o seu tempo, porque foi aproveitando bem o seu tempo que você conseguiu comprar o carro. É ou não é? Por isso, a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Bateu o carro? Simples, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto na hora. É maravilhoso. Assim você aproveita melhor o seu tempo e aproveita por mais tempo o seu carro, já que ele não fica parado na oficina esperando o vistoriador passar, nada disso. Vai fazer ou renovar o seguro do carro? Escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo. A HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É, tem musiquinha, né? Fazer o quê, né? Meu Deus, vai, meu Deus, aí vai dar. Vi São Paulo e pouco, eu não acreditei. O time voltou a dormir, coisa igual eu nunca vi. Contra o Palmeiras, a minha vida é esse inferno. Rogério tem que parar, devia se aposentar, já tá ficando velho. Agora tem que aguentar esse tal de Alexandre Pato, sempre estático, ver o professor Osório usando duas canetas Bic. Nem é chique ver o Ganso andando em campo do meu time, ele quase nunca sai. Estádio 97. Mas eu saí do Murumbi pra passar vergonha. Domingo no Allianz, não vou parar de rir. São tantos vexames, sempre no Allianz, domingo no Allianz. Eu acho que é uma das músicas que tem que entrar na história. Essa música teria que entrar no Grammy Awards. Então, ganha o prêmio, Grammy Awards. Grammy Awards. Um abraço. Os melhores que eu vi em toda a minha vida. Bruno Bittencourt pela colaboração. Minha esposa Gisele Vinhas também. Foi sua esposa que colaborou com essa letra? Colaborar. Ela conhecia a música. Não, Gisele não, não, não, jamais, não, jamais. Não. Eu vou perguntar pra ela, duvido. Essa eu duvido que ela ajudou. É, ela que aprova. Duvido. Em breve vai estar nas mídias sociais da rádio pra você ouvir novamente. Eu nunca vi duas pessoas das mais fanáticas mulheres são paulinas que eu vim da minha. Minha irmã é uma e a Gisele é outra. Mas a Gisele ajuda. Mas a Gisele não vi nada igual. Eu não sabia, seu avô era São Paulino, não sabia. O pai da minha mãe era? Aí, mas aí a minha mãe já... Sim. Eu tô vendo a nota oficial do São Paulo aqui sobre o Rodrigo Caio. Ah, que falou que não foi feito desacordo por... contrato. Por questões contratuais. Sim. Tá bom. Ô Bota, aproveitando o embalo aí da música, aí vai falar do São Paulo, vai. Qual é a desgraça de hoje? Mas vocês estavam metendo pau aí, Marcos e Belucci é bom, velho. Faz as, fala só os de Belucci. Acha Belucci é bom. Acha as notícias boas agora, vai. Só o Giovani, a turma do Chapa Branca. Só o Giovanni Carlos aqui tá dizendo que são duas sedes. Tá? É, o cara me mandou. Eu tinha informação que era uma, ele falou que são duas sedes. São duas sedes. Melhorou agora. Então, o Osório hoje parece que pagou legal lá de bronca, viu, em todo mundo. Mas foi sacanagem a expulsão dele, hein? Eu também achei. Ele foi expulsão. Você viu a justificativa do juiz? Porque na súmula o árbitro fala que ele não xingou, ele não ofendeu, ele só perguntou. E outro, o São Paulo deveria ter avisado ele também. O cara não sabe, o cara é estrangeiro, gente. Mas isso que eu falei aqui no começo. Que não pode, que tem que avisar. Mas já que você citou a súmula, mas pera lá. Ele não falou, o cara falou. A única coisa que ele botou o dedo em risco. Ele foi com o dedo em risco pra falar com o cara. Desculpa. O cara veio falar comigo. É uma agressão, mano. O cara veio falar comigo com o dedo apontado na minha cara e enfiou na boca dele. Mano, fala, mano. Mas peraí, dedo em risco, mas, mano. Assim, uma coisa que não tá clara. Dedo em risco na fuça do negro é uma coisa. Aí você tá invadindo. Se eu tiver 5 metros de distância e fizer assim, você errou no cartão amarelo. É outra conotação. É outra história. É que agora você não pode falar mais nada com o árbitro. Eu também acho, eu concordo muito que assim, aquela reclamação, aquelas coisas que os jogadores faziam com os árbitros. Rolava, também, era xingava, ostensivo demais. Era ostensivo. Muito ostensivo. Mas do jeito que tá também. É aquela questão, não existe o bom senso. Não é nada. Mas tem que ser assim, Sombra. É igual, por exemplo, o cinto de segurança. O brasileiro só passou vazio, a utilizar, né, o cinto de segurança. É verdade, é o depois que ele foi multado. Não, mas gente, é verdade. O brasileiro, ao invés dele ter a consciência de falar, nossa, eu vou utilizar o cinto de segurança, porque em caso de colisão eu posso ter minha vida preservada, Regina. Não, o cara, ele precisou ser multado para começar a utilizar. O brasileiro, quando ele vai falar com o árbitro, também por lateral, todo mundo faz aquela rodinha ridícula em cima do árbitro, e todo mundo fica fazendo isso daí e acha que é bonito. Então, querendo ou não, é melhor o árbitro, às vezes, aí pecar pelo excesso do que pela omissão. Tem que mandar pra rua. Mas é que houve uma norma da CBF aí pra aplicar mesmo, cartão, expulsar. O brasileiro é mal educado. O Michel Bastos falou, até tirou um sarro, né, chefinho? Falou, ué, mas falaram pra mim que aqui no São Paulo não atrasa salários. Então, o mais estranho é o seguinte, perguntaram pra ele, você vai entrar na justiça? Ele falou, ainda não. Por enquanto não. Tem torcedor bravo com o Michel Bastos, mas o torcedor... Ele tá na razão dele. Mas o torcedor, assim, cada um tem o seu modo de pensar. Eu não vou ficar aqui criticando a opinião, não, né? Mas eu penso que o Michel Bastos, cara, tem razão de reclamar. E com o Pato, não ficaram bravo? Tem umas coisas, cara, que honestamente... Olha, tá bravo com o Pato é o elenco, hein? Não dá pra entender. Ô, chefinho, quem voltou aí foi o João Schmidt, viu? O volante voltou aí do Setúbal. Portugal, certo. Vitória do Setúbal. Certo. Voltou e tá à disposição do Osório. E por falar em São Paulo, o Bosquilha e o Lucão também, né? Também. Vocês gostariam da volta do Aloysio? Não jogou ontem, Vocês gostariam da volta do Aloysio, o Boi Bandido? Ele tá conversando com o Fluminense. Para com isso. Mas no São Paulo ele foi bem. Ele é ruim, mano. No São Paulo ele foi bem. Ele é ruim, porra. Ele é ruim, mas ele é igual a quantos muitos que estão aí jogando de centroavante, um monte de clube 30, do Brasil. Isso é verdade, mas ele é fraco. E quem é bom, hein? E hoje em dia tá difícil, né? Mas peraí, ele perguntou quem é bom. Mas agora hoje em dia, com a idade dele, eu acho que eu não queria, né? Qual que é a idade dele? Acho que 30 e poucos. Quem falou? Vamos procurar. Pela idade, certeza. Olha, o cara não sabe nem a idade dele e já tá falando pela idade dele. Cadê o Aloysio? Quem tava falando das coisas? Uma das coisas que eu pararia hoje, é difícil, não sei se daria certo. Eu não traria jogador mais com contrato de 3 ou 5 anos. Um ano, né? Mas se ele perder, né? E se ele estourar? Ah, estourou, velho. Então, ele que aparece no teu clube, leve. Eu acho que você tá. Esses caras estão tudo. Cara fala, tem acho medo que os caras cara vão embora. Né? Eu acho que os caras estão se acomodando demais, cara. O nego joga meia dúzia de partida e depois encosta. Ué, mas o cara vai embora do mesmo jeito, Benji. Peraí, quantos anos? Mas é que ele vai embora e o clube leva algum, né? Quantos anos tem o Aloysio? 27 anos. 27. Cara. Olha, mano, Mota, você já tava, não queria mais por causa da idade. Não, eu acho que ele era ruim por causa da técnica. Aquele Aloysio que chutou o Muricy, que comemorou o gol, deu uma tesoura no Muricy? Pô, traria hoje. Tá conversando com o Fluminense. Você sabe por quê? Traria hoje. O Aloysio. Ele não era ruim, não, hein? O Aloysio, que não é craque, que aliás é um jogador medianíssimo. Mas tem vontade. Mas o cara se mata em campo. Não, isso é verdade. Hoje em dia o cara tem vontade também. E quando você não tem técnica, você tem que ter no mínimo garra. Hoje em dia os caras não tem nem técnica e nem vontade. Eu tô tão descontente com qualquer um desses aí que volta, retorna. Os caras agora, meu, fizeram uma onda, agora volta Lugano. Para, gente. Lugano não dá mais. Para, gente. Tudo bem, a defesa é uma porcaria. É um jogador em atividade. Mas o São Paulo tem que procurar uma coisa nova. Mas diferencia, pô. Vamos atrás de coisa nova, vamos renovar. São Paulo não pode mais trazer jogador veterano, hein? Não, para. Trazer chega. O cara pra se arrastar. Mas sabe qual é o lance? Os caras estão voltando, os antigão aí, fazendo ponte pra ir de novo agora pra Índia, pra Arábia, pra China. Esse é o lance agora, velho. United States of America. Esse é o lance. E disse que as negociações com... Vai pegar lá, hein? O que vai pegar lá? Futebol, velho. Os caras já estão lotando na estádio. Na, no, sim, no, mas desde o começo do ano. Se Deus quiser. Desde o ano passado. Olha. Cara. Aí eles vão organizar o futebol. Aí eu quero ver um dia que o RG vai falar assim, nossa, eu quero ir pra esse tal de Estados Unidos, que o pessoal sempre falou que é legal. Assistir um jogo? É. Mas se você for ver na Copa do Mundo... Vai ver o Neymar lá. Aí ele vai descobrir que lá tem um lugar duvida? Que é mais legal que Santa Isabel. Olha, você duvida RG. Que um dia você vai ver o Neymar lá? RG. RG. Claro que não. RG. Que lugar é demais, velho. É bom, é? Terra Santa. Mas é verdade, RG, você sente um ser humano melhor quando você passa pela fila lá da Polícia Federal. Ser humano melhor. Mas é verdade. Quando abre a porta assim, RG, o cara fala, welcome. Aí abre aquela porta, parece que vem uma vinheta assim, ó. Bobagem, parece que vem uma luz branca, RG, na sua direção e uma vinheta assim, Como é que é a música, vai? É aquela luz de tomara, vida, né, mano? Tomara que não seja nenhum. Um beijo pra Flavinha e pro Jake, que chegaram ontem dos Estados Unidos. Tomara que não seja nenhuma bomba, né? Essa luz branca. É isso. Isso? Acabou tudo? Chega. Tem mais nada de São Paulo? Você quer mais desgraça? Ele não quer falar de São Paulo. Não, desgraça, velho. Você que ia pra... Os caras não vão pagar o quarto mês de salário, velho. E olha, só pra você... O que tá pior, o São Paulo ou a Grécia? Não é o salário, é o direito de imagem. Ah, irmão, direito de imagem. São Paulo ou a Grécia? Quem tá pior? Santos. A Grécia, vai. A Grécia tá pior. Vai. A Grécia tem que pagar até quarta-feira bilhão. Os caras fecharam os bancos na Grécia. Os caras arrancaram... Você viu quanto que eles sacaram de dinheiro? Financeiramente falando, o Corinthians tá pior. O Santos tá pior. Que ambos têm aí, se não me engano, mais tempo ainda de atraso. Dívidas maiores, né? Mas se você for jogar do Corinthians. A questão é que não é orgulho nenhum dizer, tá mais que aquele ou que aquele, tudo porque, a do Corinthians é terrível, hein? Mas a do Corinthians ainda não estourou, mano. A do Corinthians não estourou totalmente. Mas o que Corinthians tem lucro. O que difere do Corinthians? Só deixa eu te mandar um abraço, meu amigo Sammy Cogan, tá ouvindo a gente nos Estados Unidos, ouvindo pelo aplicativo em Atlanta. Ele tá na Terra Santa. Ok, eu tô aqui em Atlanta ouvindo vocês. Ele falou, tô rindo de vocês aqui. Não tá rindo. E tô nessa selva chamada Brasil. Ele falou, FIFA. Não, ok, saiu errado. Ele quis falar Oda. F. Mas é que tá. Abraço, Sammy Cogan. É com relação aí ao Corinthians, RG. O Corinthians, a maior parte dos jogadores hoje, ele já não tem aquele negócio do direito de imagem. A não ser alguns ali, como o Danilo, como o Elias. Os jogadores mais caros, como era o caso do Sheik, como era o caso do Guerreiro também. O Corinthians, ele tem feito contratos hoje, RG, que registra o jogador com 100% do salário na CLT, ou seja, a carteira de trabalho. Essa não pode atrasar. Porque os juízes aí, quando vão julgar determinadas situações, eles não reconhecem o direito de imagem por parte integrante. Muitos reconhecem, sim. Do Pato não reconheceram. Esse foi um caso, mas tem outros que reconhecem. Tanto é que inventaram o rompimento. Mas é que tá. Não existe na legislação, Sombra, um artigo que determine que o direito de imagem é uma composição do salário. Apesar de todos nós aqui sabermos que é, porque o jogador ele utiliza isso talvez para pagar menos imposto. Desculpa. Não, tudo bem. Eu entendo o que você está dizendo. Mas... se puser tudo na carteira e amanhã o jogador vier reivindicar, me usaram pra propaganda disso e daquilo. E aí? Não, mas dentro do contrato você pode já colocar uma abrangência alegando isso daí. Fala, você vai ser utilizado em ações de marketing, claro. Não tem que ser um contrato à parte? Imagina, você pode já colocar dentro do próprio contrato. E como que eu vou remunerar esse... Não. São duas coisas distintas. CLT é uma coisa. Tem que ter o contrato de imagem, sim. É aquilo que eles fazem, é que eles utilizam esse contrato, que é o direito de imagem. E é para usar a imagem do jogador para jogar um pedacinho lá do salário. E hoje estão invertendo, né? Antigamente era 40-60, agora virou 60-40. E agora muitos já não querem mais, já querem fazer tudo na carteira. Mas esse claro, é porque assim, esse contrato é obrigado a pagar. Esse contrato tem que existir. Esse contrato tem que existir. Eu quero ver esses que estão tudo na carteira, se amanhã não vão entrar com ação falando, eu não recebi pela minha imagem. Não, mas tem um contrato de imagem. Tem? Lógico que tem que ter, não vai fazer. Assim, e os caras que estão só pela carteira? O Souza tem? Tá só pela carteira. Tem jogador que só até pelo CLT. Ah, mas aí... E aí? Não, mas aí, Sombra, o que ele é salário. Ele vai receber o que está na CLT. Se a imagem dele for utilizada, ele tem lá o contrato de imagem. Tem? Mas, gente, tem que ter, ué. Mas, gente, tem que ter, coloca. Será? Mas, gente, meu tem Deus. Se vocês forem utilizar, por exemplo, vamos lá, ele tem o salário dele para jogar pelo clube. Se ele for utilizado em determinada ação, Sombra, qualquer propaganda ou coisa do tipo, você coloca dentro do contrato que qualquer ação extra, oficial, tá certo? Que ele vai fazer uma propaganda, alguma coisa, aí ele negocia individualmente com qualquer parceiro que queira explorar a imagem do cara. Todo jogador ele tem empresa aberta. Ele emite uma nota e acabou. Depois pra ele dizer que aquilo era salário. Não, imagina. Você traça um paralelo, gente. Você tem um subterfúgio. É, sei. Você traça um paralelo, é genial. Nossa, traça um paralelo. O RG fala do meio copo cheio, meio copo vazio. As frases de impacto são boas, porque o ouvinte que tá prestando atenção fala, os caras são culto pra cacete. O contrato de imagem. Olá, o bem? Contrato de imagem ele foi estabelecido porque o jogador reivindicava isso antigamente. Exato. E aí, ele queria pagar menos imposto. E aí cria... Não, você não está entendendo. O contrato de imagem, isso é uma coisa. O contrato de imagem ele foi criado só para a utilização da imagem do jogador. Aí entra o macete, o jeitinho brasileiro. Pô, quanto você quer ganhar? 300 mil reais. Pô, mas eu não vou te pagar 300 mil reais na carteira. Me ferro no Tá bom, você me paga 100 na carteira, e 200 na joga na minha empresa. No meu contrato. É isso que virou. E não pode, não é pra isso. Ô, mano, você sabe que. Que prefere no imagem. É, lógico. Prefere. E depois põe o clube no pau. Ô, mano, você sabe que com essa história toda. É a história do amigo que inimigo. É a história do copo meio cheio, meio vazio. Ô, mano, sabe com essa história aí? O Corinthians vai economizar na folha 1.800.000. Então, velho, é pra pintar os portões. 1.800.000. Mas que tinta cara, falou o seguinte: que o único reforço aí. É, grande do Corinthians, pode ser o Theo, que vai custar o Corinthians 400 mil mensais. Deixa eu falar, Mota. E o resto é tudo contrato. Não, mas pequeno, é, o Rio, por exemplo. O Rio não vai ficar barato. O Rio dele vai custar no máximo mais 150 pau por mês, velho. Ah, Ribeirinho, o cara de égua. E o Corinthians. Cara de égua. Vai jogar bem, aqui o Corinthians bem. Fala que tá devendo ainda em direitos de imagem e tudo. Cerca de 8 milhões de reais. Então, porque o Corinthians ele quitou metade do que devia pros atletas, Motinha, até um pouco mais. Que a dívida tá alcançando já a casa dos 20 e agora diminuiu bem, cara. A gente tem que contratar um gerente de banco pra trabalhar aqui. É, pra trabalhar aqui pra explicar as coisas. Né? Ah, porque agora tudo, todo dia é isso: é dinheiro, é finanças, e é diz conta. Diz que o Theo Gutierrez, mano, falou o seguinte: usou um tom de despedida lá no. No River. É, falou: ó, aqui tá. Já é o treinador já disse que ele não vai ficar. E outra notícia importante aí, Sobral. Você disse que era gelada contra o Tesca. Os jogos que eu vi, exceção do River contra o Cruzeiro. Ele jogou bem e eu não vi nada demais nesse cara, nada. Mas. Ele é meio avilolado, mano? Olha, esse Théo Gutierrez é meio doido, Sombra. Às vezes ele é expulso de maneira imbecil, como ele foi contra o Boca. Contra o Boca ele quase matou o que era? O Pablo Oswaldo? Quem que foi o cara não, que não ele foi entrou? O Oswaldo, não. Aquele que deu aquela entrada? Foi. Ele é meio xaropeta, mas pra jogar no Corinthians tem que ser assim, tem que ser maloqueiro. A melhor dele, sabe qual foi? Ele jogava no Racing. Tava jogando no Racing Independente. Racing Independente é quase um Boca River. E aí. Um companheiro reclamou com ele na saída do primeiro tempo. Por que você não tocou aquela bola pra mim? Ele olhou pro cara e fez, tudo bem. Chega no vestiário, ele me saca do material dele, das bolsas, uma pistola. Falei, então, o que você falou pra mim? Mentira. Mentira não, ele saiu corrido da Argentina. Eita, mas quem nunca sacou uma arma aí, tirou uma foto? Ele nunca sacou um revólver. Mas o Jurião também, coitado, postou... Pegaram no pé do moleque lá também. Foi só uma foto. Aí era de brinquedo, aquela de que suco, né? Imagina. Ele é meio doidinho. Outra notícia aqui também aí, importante, Sombral. Tô vendo aqui no UOL. Nova oferta de Adriano Imperador é ex-bailarina de latino e já foi baleada, velho. Que beleza, Nova oferta de Adriano Imperador é ex-bailarina de latino que já foi baleada. E você viu quem tava na festinha também, né, do Adriano lá da... pra ver a Anitta, né? O Neymar que tava lá. É legal? É meio cara de boneca, né? Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Agora o Benjamin vai falar do consórcio Ronda. Fala, Narigudo. Olha só, amigão, você que tá aí todos os dias no trânsito, parado, o tempo passando, você não vê a hora de realizar seu sonho? De ter uma moto Honda e escapar desse caos, não é? Então presta atenção, chegou a sua vez, porque com o consórcio Honda é muito fácil e barato você comprar sua Honda e mudar de vida. Escuta só, mano, são parcelas a partir, olha de quanto, nossa, vou até ler de novo, são parcelas a partir de R$ 94,00 por mês, é isso aí, viu como é fácil? Cabe no seu bolso e o melhor de tudo, você não paga juros com sua Honda. Além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. Então chegou a sua vez. Tá ainda fazendo o quê aí, rapaz? Tá esperando o quê? Corre, não perca tempo. Chegou a sua vez. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda e mais, hein? Ouvinte que liga aqui no ar e fala, chegou a sua vez, consórcio, é Honda, vai ganhar um boné Honda legal pra caramba, mas tem que ligar e falar, chegou a sua vez, consórcio, é Honda. Um abração pro Fábio Tadone e pro Danilo Pisani, que estavam lá no estádio do Palmeiras ontem, meu, saíram sem voz aí, de tanto comemorar os gols do Palmeiras. Consórcio, é Honda, zombinha! Ó, não dá pra evitar, né, não dá pra evitar falar, mas é... O Zeca Camargo, apresentador de TV... Que momento. Uma pessoa extremamente culta, ele teria feito aí comentários em torno da morte do cantor Cristiano Araújo, né? Dizendo, de uma forma geral, dizendo, não entendi a comoção, né? Tipo assim... Engraçaram ele, velho. É, beleza. Eu tô vendo agora, numa matéria aqui do UOL, mano... É. Que ele teria entrado aí no vídeo show dessa segunda-feira... Desculpas. Fazendo um pedido de desculpas. Ah, mas no pedido de desculpas, ele matou o Cristiano Ronaldo também. De novo? Gol, a Fátima? Também. A Fátima Bernardes fez isso, não foi? Gostaria de deixar claro que tenho a maior admiração por qualquer artista, nossa, sobretudo o Cristiano Ronaldo, que não tá mais com a gente. Que começou com a gente de uma maneira bonita e estourou. Meu Deus. Imagina. Ele foi consertar o Vesna e chegou a pô, é uma desgraça. Imagina a preocupação do Cristiano Ronaldo. É uma desgraça que aconteceu com esse cantor aí. Uma puta tragédia. O cara com nem 30 anos de idade morreu com a namorada. Mas juro por Deus, eu nem sabia. Nunca ouvi falar que não sabia. Normal. Faz parte do seu mundo. Não, mas não é do meu mundo. Você fala esse. Como que chama esse. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Deixe o recado para Bruno Barros. É, que trouxa. Não atendeu aí o Bruno Barros. Então chupa, trouxa. Era para atender o telefone. Ô, trouxa, tomou de quatro ontem, hein? Aí, chupa, manezão. Tem que ter atendido pra mim falar no ar ao vivo aqui do Estádio 97, viu? Ah, 1, 2, 3, 4. Aprende a contar aí, ô, trouxa. 1, 2, 3, 4. Isso, fazendo ginastiquinha, isso. De 4. 1, 2, 3, 4. Vai. 1, 2, 3, 4. No chão, vai. Agora subindo. 1, 2, 3, 4. Vai. Ô, Bruno, que coisa, hein? Trouxa. Quem mandou aí, o chupa delivery pra você foi o Rafael Siriani, tá bom? É. E chupa aí, vou encher tua caixa até sair, ficar de saco cheio de me ouvir, ó. Tem que ter atendido, por que caiu na caixa postal aí? Agora vai gastar dinheiro aí no crédito do seu celular aí, ó. 1, 2, 3, vai, ginastiquinha, ginastiquinha. Vai, motinha, com nós. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vai, ó, Bruno. Que isso, chupa, mano? Trouxa. Ô, bota, fazendo nada. Tem que ter atendido. Por que não atendeu a trouxa? É, você foi mais um chupa delivery, mas daqui a pouco vai ligar pra outro. Vamos ligar pra outro, Mas, ô, Benja, você não tem obrigação nenhuma de conhecer o cara. Não tem obrigação nenhuma. Pô, eu vi na dependendo da televisão, só. Dependendo dos meios que você acompanha, dependendo do seu círculo de amizades, do seu você que tem... Você não tem estilo de vida, você é lifestyle. Não, você que lifestyle, o quê? Você não tem obrigação nenhuma de conhecer. Não, mas eu confessei aqui, eu também não conhecia. Olha, eu fiquei perplexo. Quando eu ouvi o nome... Porque vocês vivem dentro de uma bolha, vocês não conhecem nada de uma bolha. São populares, velho. Ô, Domênio, que você conheceu? Sertanejo é popular aqui. Eu conheço, eu sou popular. Eu não conheci, como eu faço as festas de casamento, eu tenho que conhecer todos os estilos possíveis e impossíveis. Então, eu conhecia porque ele tem um grande hit dele, que é o Barabere. Então, quando eu ouvi, aí eu lembrei. Então, tudo bem. Barabere é a música que ele fez aí, que estourou. Mas esse cara é recente. Mas essa música ninguém conhece. Eu tô falando o seguinte. Mas tem várias. Se você pegar o top 10 do sertanejo, ele não é top 10. Desculpa, com toda honestidade. Tem muitos caras na frente dele aí. Mas é que tá. Mas isso não significa que o cara não possa ter muitos fãs. Isso, é lógico. Tá maluco. Esse cara aí, ele tá muito mais em evidência do que, por exemplo, o Chitãozinho e Chororó hoje. Hoje é a época deles, né? Mas é mais lá pra cima. Mas, mano, é porque tá em... A música dele foi agora, no ano passado. É mais moderna a música. É do ano passado, desse ano aqui. Então é lógico que ele vai estar em mais evidência, porque o Chitãozinho e Chororó já não gravou. Pra vocês que trabalham em rádio, vocês aí que deveriam conhecer, sei lá, pela música. Para de fazer o também. Vai, você sabe quem é? Então tá, então fala os top 10 aí do sertanejo. Ó, na boa, fala os top 10 aí. Vai, vai você. Gosto muito de Edson e Hudson. Não, faz o top 10. Edson e Hudson é muito bom. Esses caras são mais conhecidos assim, eles têm muito mais sucesso. Canta a música de Edson e Hudson. Jorge Matheus. Esse Jorge Matheus, mas não conhece aí. O Jorge e Matheus, eles têm muito mais sucesso. Esse eu também conheço. Jorge Matheus. Tem muita música deles tocando. Mas conhece as músicas aí? Não, mas conheço o Jorge Matheus. Se você o Jorge Matheus, você sabe quem são? O Luan Santana é muito mais conhecido. O Michel Teló é muito mais conhecido. Eu só conheço o César Minotti e Fabiano. O Gustavo Lima é muito mais conhecido. O César Minotti e Fabiano é muito legal. E esse Belucci? E vou dizer pra vocês. Marcos e Belucci. Eu não gosto de sertanejo, acho ruim. Mas você tem que conhecer de tudo um pouco. Me tuita. E o Pablo é conhecido? E o sertanejo, sim, é MPB, acho que é sertanejo. Véio. O Pablo é o quê? É ruim. É uma brega mesmo, bregão mesmo. É que o Benjamin, ó, se não tiver alguém cultuando Satanás, tá certo? Se não tiver alguém fazendo pacto com o Deus, mordendo o pescoço do morcego no palco, ele não conhece. Não, não é isso não. É assim, você tem pacto com o capeta, velho. Eu não acompanho o sertanejo, essas coisas, eu juro, não, eu só tomei um susto. Já que eu liguei a televisão, um falei, lance, cara, mim, sabe que é? Eu não tô desdenhando. Eu acabei de falar uma tragédia que aconteceu com o cara. Quem é o padrinho do Cristiano Araújo? Não faço a menor ideia. Então, é o Leonardo. É o Leandro. Da dupla Leandro e Leonardo. O Leandro morreu. Tudo bem, eu errei. Pô, é que eu não conheço Falho. O Leonardo é aquele gordinho. Então, o Leonardo que canta até hoje, que ia parar, não parou por causa da morte do irmão, ele é padrinho desse cara aí do Cristiano. Que era, né? Qualquer momento. Domênico, afunda o cara. Sua chamada está sendo Vai pro inferno. Vai pro inferno, os caras estão espertos, velho. Ricardo, para. Vai. Eric. Trouxa. Ô, Eric, você é um trouxa. Por que você não atendeu esse telefone aí, ô? Tomou de quatro ontem, ficou todo melindradinho que não atende mais telefone? Toma aí, ô, trouxa. Vai. Tomou aqui, chupa delivery do Estádio 97. Se ia participar no ar, não vai mais agora, viu? Tem que ter atendido aí pra ouvir o trouxa. 1, 2, 3, 4, viu? Aprender a contar lá, ó. Trouxa, também não vou querer falar mais com esse trouxa. Vai, desliga aí, pronto. Desliga. Os caras tão espertos que se chupa delivery. Agora os caras se ligaram. Chupa delivery, tá complicado. Estádio 97 da Energia 97, tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eliar, muito além da partida. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora é hora de fazer a barba com o Mano. Opa, é isso aí. Mano, quem faz a barba bonito mesmo, acabou de confirmar, amanhã com a gente, Geraldo Magelo. Um abraço, Geraldo. Até amanhã aí. Boa, um abraço. Ele tem um galo maravilhoso, Geraldo. Qual a mulher que vem com ele? Mulher, eu não sei. Ele não falou que vem com eu, sou Geraldo. Que vem o Geraldo mais ela? Não, Geraldo Magelo. Ah, sensacional. Não é mulher, não, rapaz. Não, mas foi sensacional, velho. Como não? O melhor, o ceguinho mais engraçado ele do mundo. Ele é muito bom. Muito bom. Cara é monstro. Bom, cara é monstro. Muito bom. Aí, Magela, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Fomos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, meu irmão. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Uma pele que eu tenho certeza, nossa, tá quebradiça, vermelha, toda irritada. Meu Deus do céu, tem que usar a nova linha Bozano, cara. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Aí, João, seu mané, usa o novo gel aí que é top demais, véio. O Portuga usa e recomenda também. Verdade. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto... Cuidado de homem? É, agora é hora do momento sem parar do Estádio 97. É três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar o Oficial. Sem Parar lá do meu amigo Jeová Santista. Tá triste com o Santos, hein, velho? Não, Jeová. Perdemos pro acaso. Alô. Boa noite, Domênico. Boa noite, quem fala? Rafael. Rafael do quê, Rafael? Rafael Maciel Herculano dos Santos. E quantos anos, Rafael? Lembra do Herculano Rafael? Quintanilha, RG? Sim. Novela, grande novela. É, eu fazia o astro, o Herculano Quintanilha. Hoje em dia estou... O Coco tem a maior coleção de pigarro da história da TV. Me atrapalha bastante. Você e o Domênico, os caras estão cheios de pigarro. O Domênico fuma. Não, não fumo nada, que fumo. Ele fuma bastante. Domênico fuma tudo. Ele fuma bem. Você tá louco, fuma. Fuma tudo. Não, não fumo nada. Ô, velho aí, quantos anos? Domênico leva fumo. Eu tô com 27, Domênico. 2.7. Idade perigosa, hein? Por que perigosa? É. Idade que morreu todo mundo. Como morreu todo mundo? Boa. Eu não morri. Quem é esse tal de todo mundo? A tragédia dos 27. Como assim morreu todo mundo? Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain. Olha os caras que você tá falando. Amy Winehouse. Os caras só que... Mas isso aí tudo... Se for fazer uma limpeza no caixão, vai ter que ser 80 quilos de pó, né? Não, tinha os caras aí tudo também contribuíram. Esses aí eles pediam. Esses anteciparam. Esse aí é... Não, tem mais aí. Ele gosta. Os grandes nomes das histórias da música morreram com 27. Ah, deu azar. Mas que complicado. Deu azar. Você tá louco? Tava na droga. Deu azar. Você tá louco? A Amy Winehouse, ele gosta. A Amy Winehouse, ela acordava também. Depende. Ela fazia... Ai, ai. Acendi um cachorro de crack. Ela cantava pra cacete, bicho. Cantava, mas dela era sensacional. Adoro. Artisticamente. Oi, os dentes dela, velho. Ok. Mas os dentes dela apodreceram antes dela, velho. Não, tudo bem, mas a voz da mulher era sensacional. Mas todos esses que foram. Jim Morrison morreu. Jim Morrison morreu com 27 do The Doors. Você sabia que a Whitney Houston usava a dentadura desde sei lá quantas. Tanta droga que ela tomou? Desde a época do Bulls. O apelido dela era Whitney Boca de Velho. É, ela tomou. É. Ela usava dentadura é muito cedo. É, não. Não foi ela que cantou a música do Lógico que não. Guarda-costa, guarda-costa. Caramba, meu Deus! Ah, mas no final alguém levava um quê? E a do Titanic e a Celine Dion, né? Celine Dion. Puta que animal, mas a diferença do guarda-costas aí, sombra pro Ghost, é que no Ghost o cara toma um tiro e morre. No guarda-costas o cara toma um tiro e não morre. É verdade. E depois salga como é que chama a mulher lá? Whitney Houston. Do guarda-costas era o Pigober. Uma das maiores cantoras que apareceram, viu? Pô, mas o que interessa é que os 27 é uma idade complicada pra nós. Helena de Lima. Se você não tomar droga, você não morre. Depende. Às vezes morre também. Depende, viu? Tem cara que morre às vezes de cal, tem cara que morre de doença. Vamos lá, e... O RG, você falou dos 2.7? Que jeito? Não fale, RG. 2.7 hoje, mas te ajudou hoje. Não, mas quem colaborou, o nome dele colaborou, tá difícil. A feitura que o Palmeiras fez pro São Paulo, né? Parecia carne de segunda. Bateu tanto que deixou Maciel, entendeu? Sensacional. E tanto que bateu, velho. Aí foi boa. Olha, foi uma das melhores. Boa música. Olha, quero ser que estou não existe, são demônios. Olha, o mano montando o barro. Não é o Whitney Houston isso. E o Mano abraçando ele. O Mano falou que era o Mano. O Mano falou que era o Whitney Houston. Ele tá louco. Agora qual que é do guarda-costas? Guarda-costas é o Whitney Houston. Então, mas o Mano falou que era o Whitney Houston. Essa daqui é The Righteous Brothers. É quem mesmo? Righteous Brothers. Ó, mas na boa, metade da China foi feita com essa música, Sombra. Metade da China tava usando. Mas lógico que é. Música triste. Isso é música de dar um picote. Esse é Ghost. Isso aí é Ghost, ó. Guarda-costas é diferente. É. É Ghost, Benjamin. Guarda-costas é essa, ó. Essa é a ceninha da mulher com o vaso de barro. Maravilhosa. Ah, é outra coisa. Que voz maravilhosa ela. É importante vocês falarem do tema. Canta muito. Cantava muito, hein? Agora se cantava. Alô? A Whitney Houston cantava muito, mas essa música é chata pra cacete, velho. Tá, legal você. Eu prefiro Cremilda. Eu prefiro ouvir Cremilda que eu vi chata. Alô? Ela cantava muito, mano. Ela só deu azar na escolha das músicas. Cremilda na rua, na bomba, não? É um brincalhão. Tá, só dizer que você acha isso legal. E a filha dela morreu afogada numa banheira também. E outra que na trilha também dessas músicas de filme foi um arrebento foi essa. Ah, sim, aí sim. My Girl. Aí é Temptations, né? Temptations. Aí, meu amigo. Temptations é uma das maiores bandas que surgiram de todos os filmes. Aí eu era de que filme? Aí não. Não. Esse é o primeiro, o meu primeiro amor, né? Morre picado por abelha. Não, mas a Anitta faz mais sucesso que essa banda. Não, mas isso aí é legal. Isso é legal. Essa música essas é legal. Três foram um mega sucesso. Sim, mas ela é como trilha de filme. Titanic também. Foi Titanic também. Foi sucesso porque a massa gosta em porcaria. Mas não limpa a esteira da Anitta. Olha que coisa legal. Você acha ruim? Olha, o Zeca Camargo falei, do falar, olha estádio, olha aí. Beijo a Camargo. Mas essa música aí, Sombra do filme, é meu primeiro amor. Essa é legal pra caramba. Macaulay Culkin, ele morre por picadas de abelha. Você ouviu a regravação com o Phil Collins? Maravilhosa essa música. E o Collins gravou essa música, foi maravilhosa. Mano, mas eu não iria no show. Mano, no qual Collins? A morte mais triste de filme? A do Macaulay Culkin nesse filme. Morre picado pela abelha. Ou do Marley. Te falo outra, não, te falo outra. Menina de Ouro, velho. Menina de Ouro é a morte mais triste de qualquer filme. Fala outro, A do Luca Brasi. Não, a do Sony, no pedágio. Ai, nossa. Ah, vai pro inferno. Aquilo é triste demais. Nossa, o Sony era uma pessoa que fazia bem a todo mundo. Foi tarde, foi tarde. Foi tarde. Mafioso fazia bem. Nossa. A do amigo dele no Ibirapuera, com o Jaúgo. Aquilo é filme, aquilo é verídico. A morte do cachorro do Marley. A morte do cachorro é a pior. A do Marley é a pior. O Sony fazia bem, mafioso fazia bem. E aquele filme, O Campeão, lembra? Também? Eu também. Do cavalo? Nossa! Cavalo. Meu amigo João aqui, Sombrei, falou: chorei muito na Cidade dos Anjos. Ah, João! É verdade, você chora pra caramba. Você acha aquele filme campeão? Eu chorei. Você acha aquele filme campeão do boxe? Cidade dos Anjos. O campeão. Campo dos Sonhos. Que o menino morre, que é muito bonito. Mano, Cidade dos Anjos, quem canta a música trilha sonora é Google. Google Dolls, Iris, o nome da outra música. Morte, muito boa. Outra morte, boa que a mulherada também se derrama aí em pranto, Sombra. Naquele filme lá, PS Eu Te Amo. É verdade. Nossa, pra quem não conhece, não lembra a música. Mas o filme do Domênico Gato consiste aí em que o cara sabe que vai morrer. E ele deixa as cartas. E ele deixa as cartas aí pra mulher ir recebendo. Tem aquele outro também, Campo dos Sonhos. Só que eu vou deixar dívidas. Campo dos Sonhos, do Kevin Costner. Bom, eu já falei a música. Você não falou, não. Falei sim. Eu não lembro. E outro filme legal. Falei sim. A música. Outro que eu chorei. Outro que eu chorei muito mais. Só porque eu falei pra ele, ele falou. Chorei de rir. Foi. Cilada.com, você assistiu? Não. Não. Você não assistiu Cilada.com? Não, com assisti. Aquele gordão, como chama aquele gordão? Gordão. Aquele negrão que canta também, é mó barato da Globo. Que... Ah. É o Rassum. É com o Fábio Porchat também. Negrão. Como? Sérgio Lourosa. É esse aí. Ah, isso aí, ó. Ó, ele no filme é o Marconha. Ah, isso é horroroso. Mas, ó. Ah, não é. Ah, o vocal da mulher. Domênico, para. Domênico, siga. Nossa, siga, Domênico. Ô, Rafael, e o bairro, hein? Vamos ver se o Benja vai acertar a tua Nova Taboão. Ó, Benja não. Nova Taboão. Peraí, fala aí, qual que é? Esse nome de concessionária. É concessionária Nova Taboão. É que ele falou Benja, né, Benja? É Dom. Dom Benjamin. Qual que é o nome do bairro, amigão? Você mudou o nome? Nova Taboão. Nova Taboão, que eu conheço, é a pegadinha, né? É. São Bernardo. Ixi, tá longe, outro lado. Não, senhor. Falhou, não, ai, entrou ai, uma ai. Nuvem na sábado, frente do Google Maps. Sábado, sábado, sábado eu fui pra São Bernardo. Pergunta, pergunta se não tem Nova Taboão em São Bernardo. Agora, se tem outro. É, nossa, entrou uma nuvem na frente do GPS. Tá perto do CECAP, do lado do CECAP. Ah, nada você tá louco. Não, a parte do CECAP. Cotovelo. O cara do CECAP é Guarulhos, mas deixa eu te falar. Mas tem Nova Taboão em São Bernardo. Ah, mas tem o Rodoanel, né, velho? Pegou Guarulhos. Que é Nova Taboão. Que é Nova Taboão em Guarulhos. Chegou o Chapa. Chegou a turma do Chapa. Chegou o cara legal. A turma do Chapa Branca. Chegou o cara dos ídolos legais. Chegou a turma do Chapa. É mafioso, é só drogado que morre ao 27. Aí é legal. O Sony era um cara legal, mafioso. Você nem assistiu o filme? O Sony era legal. O Sony era... Pergunta pro Bal. O Sony era bonzinho. Era um lorde. Você viu que saiu agora o pai matava do Valdívia? Matava rezando. O pai do Valdívia deu uma declaração bacana pra saída dele do Palmeiras. Ah. Valdívia precisava jogar numa liga mais relaxada. Ah, mentira, galera. Tá aqui, ó. Valdívia precisava jogar numa liga mais relaxada. Que bonito. Ele quer jogar onde, porra? Tá certo. Porra, mas onde? Mas você faz gente, menos que aqui. Gente, foi honesto. O pai dele é honesto, foi honesto. Se ele machuca pra caramba, ele tem jogo. A gente reclama toda hora que a gente vê um monte de hipocrisia. Ah, aí sim, o cara foi honesto. O cara foi honesto. O senhor Valdívia. Claro que foi. Ô, Rafael, que time você torce, Rafael? Hoje eu tô de cabeça inchada aí, eu sou. É Santos ou São Paulo ou a seleção brasileira? É o tricolor vice-líder ainda. Ah, chupa! Ah, não é vice, é terceiro. Trouxa. Terceiro. Nós estamos no G4, estamos no G4. É o sub-vice-líder agora. Estamos no G4. Rapaz, e é com essa desgraceira que nós estamos aí financeiramente? Como que vamos chegar e ter um. Tudo bem, São Paulo tem os seus problemas aí, individuais dentro do campo, táticos, né? Começou até bem o jogo, poderia até sair na frente, talvez a história fosse outra. Mas aí a coisa tomou gol, desandou, teve problema de cobertura, deixou a lateral aberta. Se desestabilizou. E fora do campo, estamos numa desgraça danada. Os negros não recebem, tão puto. Como contornar uma situação dessas? Pois é, Sombra, tá difícil. Acho que o exemplo aí, o que mostra o futebol do São Paulo, principalmente, é o Carlinho ser pior que o Reinaldo naquela lateral, viu? Acho que não dá, não dá pra ser pior que o Reinaldo. Mostra que realmente tá decadente o futebol de São Paulo. E Luiz Fabiano e Pato não dá pra jogar junto, né? É, agora você acha que o Osório é novo no nosso mercado aqui. Você acha que já do jogo de ontem ele vai tirar algumas conclusões? É, bom, tem que tirar alguma coisa, né? Foi um exemplo negativo, alguma coisa ele tem que tirar disso aí. Acho que agora é a hora de pegar os erros e consertar. Mas não vejo muita esperança, não, para o São Paulo assim deslanchar. Todos os times vão oscilar bastante. São Paulo ainda vai sofrer, viu? Não acredito muito, não. E também estranha aquele Centurion lá, hein? Pareceu um joguinho de quero ir embora, hein? Jogando sozinho, driblando. O Ganso no finalzinho levantou os braços lá, olhou pro banco, parecendo, e falou: meu, o que esse cara quer da vida? É, bicho. É, a coisa tá complicada, mas o Centurion, ele tá com um problema aí na vida particular dele. A namorada dele tá fazendo um tratamento seríssimo aí de um câncer, entendeu? Embaçado, então, né? Assim, eu não quero dizer que o fato dele ter sido fominha, não passar bola, isso é uma justificativa, tá? Isso, eu concordo que não é uma justificativa. Mas vamos analisar um pouco o todo da história. Acho que é um rapaz aí que não tá num bom momento, entendeu? Então aí a coisa fica um pouco mais complicada. É o seguinte, né? Quando a coisa não tá legal, todo mundo quer resolver sozinho, né? Quando a partida não tá legal, isso é evidente. Não tô falando só de São Paulo. Quando não tá legal, aquele que é um pouco mais individualista, fica mais ainda, né? O cara quer dar um jeito dele resolver a história. E, infelizmente, ontem não era um jogo que a individualidade... Mas quando tudo tá ruim, tudo dá errado. Não adianta. O cara pode estar numa fase ruim. Mas dá errado porque tá ruim ou tá ruim porque dá errado? Os dois. Dá tudo errado. Não adianta. Porque o salário não cai, os caras... diretor falando besteira, o presidente falando besteira... o time não encaixa, jogador que não gosta do outro jogador, panelinha, briga de elenco. Mas, João Mota, dá tudo errado, não adianta. Se você tem que arrumar o todo, entendeu? É diretor, é comissão técnica, é arrumar a casa todinha. Trouxe o técnico, Rafael, ótimo, sensacional. Mas tem que arrumar o resto. Ô, Rafael, agora é o seguinte, o Osório vai ter um trabalho aí, porque a proposta de jogo do... Proposta de jogo do Osório é ofensiva. Ele tem uma proposta ofensiva de jogo. Quando você tem uma proposta ofensiva de jogo, você tem que saber trabalhar muito bem a cobertura da subida dos laterais, né? E o São Paulo, ele falhou muito nisso. E isso aí, a coisa só vai melhorar com os treinos. Com os treinos, essa questão da cobertura vai melhorar. Porque se você é ofensivo, você vai tomar contra-ataque. Isso é fato. Quando você pegar bons adversários, o contra-ataque vai ser muito mais complicado. E aí só o treino mesmo vai mostrar como que você vai conseguir colocar a sua equipe em campo de uma maneira que ele possa ser ofensivo e ao mesmo tempo saiba neutralizar os contra-ataques. Chama um time equilibrado, né? É, que vai conseguir equilibrar. Eu não sou contra ser ofensivo. Tem gente que fala assim, aquela propostinha de futebol romântico, etc e tal. Talvez o problema seja outro, talvez a gente ainda não tem achado as peças certas para trabalhar esse futebol ofensivo. Ele está um mês aqui. Como ontem eu vi um tweet do jornalista Gustavo Zupac, é da Globo, não é? É muito bom, da Globo. Muito bom. Ele escreveu um negócio que eu acho que é certo. O São Paulo não estava ganhando por causa do Osório e também não perdeu por causa do Osório. Né? O São Paulo é um time que está há muito tempo com os mesmos jogadores e que até agora não teve um técnico que conseguiu montar uma boa equipe. E muito porque certas individualidades aí do elenco realmente são frágeis. São frágeis, ou seja, no quesito combatividade, ou seja, no quesito técnico mesmo, né? Então, as coisas só vão melhorar depois com muito treino. Claro, se o Osório conseguir enxergar os problemas, se o Osório conseguir realmente montar essa parte coletiva diante dos problemas financeiros que estão acontecendo no elenco, porque é aquela coisa, né, meu? O nego tá puto. Se o relacionamento com o clube não é legal, o técnico vai ter muito mais problemas para poder organizar uma equipe. E outra coisa, Sombra, desculpa, então, pessoal, um dado muito importante. Vamos começar uma fase do Campeonato Brasileiro, que os jogos são de quarta e domingo. Quarta e domingo. Então, quer dizer, é bom, véio, assim que me pega. Joga quarta, viaja pro Sul de São Paulo jogar contra o Atlético do Paraná. Viaja, joga quarta noite. Viaja quinta-feira, volta para São Paulo. Descanso na sexta, tem que aguardar... Não pode puxar o treino no sábado e jogar no domingo. Então não tem tempo você fazer um trabalho, deixar o time como você queira. É mais a conversa. E se não deram tempo, vai arrebentar com tudo. Bom, o menos mal é que tá todo mundo mal. Tem o Galo, que esse às vezes não mostra. Ah, mas você fala de Galo também. O Galo agora... achava que ele ia moer o Joinville, foi 1-0. Tá todo mundo tão mal que o esporte pode acabar se dando bem. O futebol e suas soluções. O futebol e suas rápidas soluções. Há duas rodadas atrás, falou assim, tá vendo? Luxemburgo é só chegar e ia dar um jeito. Mas por quê? Ganhou do Galo em casa, né? Aí foi jogar não sei mais quem, ganhou de novo. E era a solução, hein? É. Aí perdeu em casa, perdeu fora, perdeu contra a time... Perdeu para Chapecoense. Tudo ganha uma dimensão. Perdeu pro Curitiba. Muito grande. Times com cara de queda, né? Aí, ó, aquilo que já era solução, já... Será que é solução? Então, ó, isso não, eu sei que isso aí não é alívio para ninguém. Que todo mundo quer ser campeão, ninguém quer ser o menos pior, né? Mas é que, pelo menos, você não corre risco de queda, né? Isso já é um, fator que... Ó, São Paulo, paquera tá longe. Então, é, tem elenco pra isso, né? Tem elenco. É isso que eu quero dizer. É. Mas há dois anos atrás. Do João atrás, quem veio? Há dois anos. Pra você já aí, do há dois anos. Não, para. Você viu que eu dei uma entrevista, falei que já tem um monte de time procurando já, viu? Eu não venho, não, mano. Eu recebi mensagem de ouvinte que é muito engraçado. E o nego, por mais que tenha sido engraçado, irônico na mensagem, ele não deixa de ter um fundo de razão. O futebol brasileiro, ele é tão louco. Os nossos gestores, eles são tão incapacitados que se o Osório, Deus me livre, qual eu torço demais para que dê certo, defendo que ele faça o trabalho dele, com unhas e dentes, defendo com unhas e dentes, mas o cara falou um negocinho, ó, dá 10 jogos, o nego não foi bem, os caras vão pegar o Muricy de novo. Ah, vira Osório Duque Estrada. Vamos fazer ele pegar o caminho de casa. Vira Osório Duque Estrada. Vai virar. Muricy, passa pedra aí. Como tá o intestino? Tá legal? Tá melhorando já. Volta pra salvar. Vai tá virar. Bom, aí. Comigo, eu concordo aí. Eu acho que o Osório não tem culpa nenhuma e tem que ter tempo. Claro que não. Que o São Paulo, não. O futebol no todo poderia mudar, principalmente no Brasil, alguma cláusula. Claro que de uma forma bem generalista, mas... O técnico, quando for contratado, ele tem que ficar no clube pelo menos 6 meses. Não poder contratar outro, para pelo menos dar um trabalho. Acho que aí poderia pautar. Porque tem técnico que chega com 3, 4 jogos e é mandado embora. E olha, e não necessariamente se o cara ficar 2 anos vai dar certo. Porque tempo de permanência não significa sucesso. Sabe por quê? Porque o técnico não trabalha sozinho. É que nem você vai lá no clube, você pode ficar 2 anos. Se o elenco for meia boca, meu amigo, se os jogadores forem meia boca, você pode dar uma eternidade de vida pro cara dentro do tempo, do time, que não vai chegar em lugar nenhum. A correção tá além disso, né? A correção ela passa aí por realmente esses caras se profissionalizarem, se responsabilizarem por tudo que fazem de errado na porra do time de futebol. O jogador tem que ficar dentro do técnico. Essas soluções que a gente fica dando é o que a gente ouve e fica repassando. Se o jogador não acreditar, ele não faz nada. O Benja, no começo do programa, bem diferente do Mota, falou uma coisa muito inteligente. Falou parabéns, viu, Benjamin? Mas é uma coisa que eu concordo. De muito tempo a cá, o São Paulo se especializou em ficar contratação de impacto. Fazer aquelas contratações, é o Ganso, é o Pato, é o Luiz Fabiano. Esqueceu de ver aquela... Cadê aquele São Paulo que contrata o jogador porque conhece o DNA do jogador? Se o jogador falou tudo isso. Se o cara é jogador é responsável. Se o jogador é um jogador de fibra. Se não é jogador... Né? Mas eu quero tá falando dos caras do Goiás. Cadê aquela... Goiás. O São Paulo nunca foi. Mas eu quero essas ser contratações justo. Bombásticas, né? Eu quero ser Lembrou justo. Bem o Benjamin. É. Mas eu quero ser justo. Diferente do Mota. Não, mas eu quero ser justo. Vem. O Luiz Henrique Matos manda um tweet aqui. Ah. E não, essas coisas não podem passar em branco no programa. Porque não. É pra pegar não pé... deixa passar em branco. Porque quando é pra pegar. Quando é pra pegar no pé do Mota, todo mundo pega. É verdade. Quando é pra elogiar, ninguém elogia, Dodô. E teve algo a elogiar, Benjamin? Teve. O Luiz Henrique Matos falou assim. Gosto seguinte, de você por causa disso, Benjamin, que você sabe, é imparcial. Ô, mano, você é mal traíra, hein? Olha aqui. Olha aqui. Nossa, o Mota tá filosofando, hein? Abre aspas. Quando tudo dá errado, tudo sai errado. Salva de palmas pro Mota. Genial essa frase. Eu vi o nome. Mas você fala umas coisas. Aliás, quando tudo sai errado, tu. Como que é a bola? Vem aí, olha. Isso aí é pra colocar adesivo no carro, cara. Isso quando é pra... tudo der errado, tudo sai errado. Ai, vou fazer um replay. Parabéns, amanhã. Lógico que tem replay, produção. Legal. Por favor, essa frase tem que entrar pros anais. Vou colocar o replay agora, nossa. O que acontece é que o São Paulo parecia um lutador de boxe, tava bem postado, tomou o primeiro soco, falou. ficou grogue, tentou ir pra cima, já tomou outro, é nóis, outro, né? Outro. Aí é verdão, né? Verdão. Ah, para, vai. Poderia verdão, ter perdido até demais. É, verdão, verdão. Rafael, um abraço pra você, boa noite. Ô, Sombra, rapidinho, só uma pergunta pra vocês aí jogar no ar. Vocês falaram, eu tava pensando aqui também na seleção brasileira. Vocês não acham que tem que tomar um baque forte aí, tem que tomar, cair lá no final do poço mesmo pra mudar a organização? Talvez uma não ir da Copa do Mundo? Eu não acho vejo que... outra forma, porque passar raspando, chegar na Copa do Mundo, cair nas oitavas, nas quartas, vai ficar a mesma organização. Eu lembro, olha. Eu acho que você tem razão, mas acho que também não vai acontecer nada. Tem que tomar um baque, né? Peraí, em 2000... Mas eu acho que não muda nada. Em 2001... Mas baque que 7-1. Olha, em 2001... Acho que, se não me engano, eu e o Benjamin, nós fomos num programa de televisão, junto com o Fiore Gigliotti, com mais um pessoal, acho que o Mano tava no Sombra, acho que o Sombra tava também, tá. Num programa que nós fomos discutir se era legal ficar fora da Copa do Mundo. Não era falar que eu discuto? Pra 2002. Não, 2001. Então, pra Copa 2001, de 2002. Pra 2002. Tá fora. E o que aconteceu, Portugal? O Brasil perdeu de 2006. Então, cara, não adianta, esse negócio aí não... Eu sou contra esse negócio. Ah, tem que cair pra segunda divisão pra aprender e voltar forte. O Inter não caiu. O Inter não caiu. Então. O Inter se reergueu. O Inter tava aí esquecido no futebol brasileiro. Em 2004 começou um projeto novo lá e não caiu. Não precisou cair pra levantar. É. Agora, Copa do Mundo, seleção brasileira, eu acho que deveria sim. Mas seleção virou isso, porque, né? Porque depois do 7-1, RG... Eu falei, ah, vai acontecer alguma coisa. 7-1 é cair. Não, 7-1, falei, 7-1 vai acontecer uma coisa. 7-1 já não basta. Não, vai ter uma bolada. Não aconteceu nada. Mas não aconteceu, mudou o quê? Mas não aconteceu nada. Agora ficou fora da Copa. Tem jogador que não na Copa, tá lá. Não. Dá. Paraguai, mas não aconteceu nada. São jogadores são ruins. Sim, não, eu entendo. Mas é dolorido. Mas já aconteceu várias coisas e os caras não estão se mexendo. Nada. Ficar aí fora da Copa vai ficar a mesma porcaria. Enquanto houver a possibilidade de se ganhar dinheiro no futebol, pra que mudar? Claro. Rafael, tudo de bom pra você. Obrigado. Um abraço. Beleza, Sombra. Só mandando um abraço aqui que realmente, quando você tá no ar, o WhatsApp bomba. Mandar pros meus primos aí, o Júlio, o Thiago e o Vina de Guarulhos, do CECAP aí. Onde o B já conhece, menos Nova Taboão. Ah. E também pro palmeirense da HSBC, o colega lá, o Giovanni, encheu o saco hoje, voltou de férias já pra atormentar. Então, um salve pra todo mundo aí. Falou. E valeu, hein? Ótimo programa aí. Todo o trânsito tá, ajuda aí, salva bastante da Zona Oeste até Guarulhos. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Cara, obrigado. Esse é o Momento Sem Parar do Estádio 97. São três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial. Caiu. Meu amigo. Caiu. É, fazer o quê? Caiu. Vamos lá, mais um, Dodô. É. Já caiu. Alô? Alô? Quem fala? André. André, tudo bem? Tudo ótimo, Dodô, não acredito. Boa, velho. André do quê? André Augusto, tudo isso. Só isso? Tudo isso. Tá bom, e quantos anos? 32. RG 3.2. Aí eu lhe pergunto. Aí eu te pergunto. Você, Augusto, desse placar, que foi o jogo de ontem? Sensacional. Oh, olha, você detestou, velhinho? Não gostou muito, não. Não, então chupa já logo de cara. Ah. Qual que é o bairro? Ah, vamos eliminar. É Parque Novo Oratório, Santo André. Já eliminou o Benjamin. O cara já mandou no meio, já, velho. Alguém não gosta, Dodô, de alguém. Não chora aí, não, fala não, da naba aí. Dodô, ai, com trouxa. Todo respeito, é porque tem... Muito tempo que eu tento ligar pra vocês, cara. Então eu quero aproveitar cada segundo. Boa, velhinho. Então aproveita. Tem todo, fala tudo aí. Tem todo o direito. Fala da naba. Fala da naba. Vamos lá, cara. Eu ouvi vocês falando sobre o jogo, mas aconteceu ontem algo que aconteceu contra o Avaí. O São Paulo jogou bem por 20 minutos. Depois desses 20 minutos, você começa a ver o Dória e o Tolói armar o jogo. Que foi do 21º minuto até o 31º, onde o Palmeiras fez o primeiro gol. E aí... O time se rendeu em campo e deu a merda aí que deu, cara. Merda não, ficou legal, pô, você tá louco. Não é culpa de Osório, não é culpa... É um monte de jogador sem vergonha, uma diretoria que não paga salário. Você espera o quê de um time desse? Nada. Às vezes, assim, quando você... Você espera o que tá acontecendo. É quando você não tá treinado num nível de você toma um gol e não mantém a organização e a calma pra ir buscar o placar, quando você já não é tão organizado e toma um gol... piora as coisas. Você tem um time bem treinado e já entrosado, você toma um azar e fala, beleza, eu vou jogar e vou buscar. Ô André, o pior que em tese, aqueles que serão os jogadores que tem que botar a bola debaixo do braço pra conseguir... Pra botar e acalmar o resto, meu amigo, são jogadores que, infelizmente, não tem aquele DNA de liderança. Você não vê, por exemplo, eu vou falar aqui, ó, três jogadores, eu não vou discutir a questão técnica. Eu vou discutir a questão presencial. Você não vê no Pato, no Ganso e no Luiz Fabiano líderes. Você não vê nesses jogadores aqueles caras que você fala assim, que o próprio companheiro fala assim, não, eles estão em campo, uma hora vai resolver. Eles não são o apoio, eles não são aquela muleta que todo jogador mediano de um time precisa ter na equipe. Porque o principal nosso não é o Souza, você entendeu? Não é o Hudson, não é o Carlinhos, não é o Bruno. Então, quem tem que resolver as situações de jogo, não só tecnicamente, mas também como chamar a responsabilidade, organizar a equipe dentro de campo, são os jogadores que chamam mais atenção, entendeu? Aí você não tem combatividade, você não tem vontade, por parte de alguns, infelizmente, não sei se fisicamente isso é possível, né? Então é isso, você vai lá, você faz uma boa campanha contra times menores, aí quando pega aquele jogo que aperta de verdade, aí o negócio, aí complica, como foi ontem, aí toma um gol, se perde, desarma tudo. Entenda, jogador é como um ser humano. Tem ser humano vai fazer uma prova, o cara fica nervoso diante da prova. Sim. Tem jogador que fica nervoso dentro de um jogo de futebol. Entendeu? Os nossos ficam bem nervosos. E é evidente que os nossos ficam desestabilizados diante da adversidade. Não são treinados para encarar uma... Não é questão de ser treinado. Mas isso é um fato que acho que dá para ser corrigido. Esse é um fato que dá para ser corrigido. Uma coisa é você começar mal o jogo e permanecer até o 90º minuto. Outra coisa é você começar bem o jogo, como o São Paulo começou, e nos 25 primeiros minutos, o São Paulo tá até melhor que o Palmeiras. Sim. O São Paulo caiu depois daquela bola na trave do Pato. Dali em diante, o Palmeiras tomou conta do jogo e deitou e rolou. Mas o São Paulo, se faz um gol naquela altura ali, eu duvido que o São Paulo teria uma postura tão apática como teve no decorrer do jogo. Mas é isso mudou que eu tô dizendo. Porque aí quem tem que jogar o Palmeiras. Mas você toma um gol e desmonta? Como assim? É porque você talvez não acredite na sua... Às vezes eu vejo um negócio assim... Às vezes eu nem vejo o carinha comentando do São Paulo, até de dentro do próprio elenco, da seguinte maneira, não, mas nós dominamos 20 minutos. Dá a impressão que, assim, você é o pequeno, o outro é o grande, e você ainda quer justificar. Não, mas olha, a gente fez um grande feito. A gente ainda conseguiu ficar 20, 25 minutos dominando o jogo. Opa, que história é essa? Você é grande também, você não tem que se contentar porque, ai, eu dominei tanto, se aquela bola entra. Isso é papo pro técnico do 15 de Piracicaba, quando chega lá em Piracicaba, fala assim, olha, eu perdi lá pro Corinthians na capital, mas você viu que primeiro tempo bom que nós fizemos? Demos trabalho pros caras. Que é isso agora, seu São Paulo agora, jogador se contentando, porque fizemos 20 minutos, porque se a bola entra. Que é isso? Time grande... Joga de igual para igual com outro time. Tem que ser. Tem que ter, se, não é que você tem que ser superior em tudo. Porque o outro também é grande. Mas você tem que ir, meu. É braço de ferro que se decide no fim. Posse de bola é legal quando você ganha. Esse negócio de ter posse de bola é legal. Não ganha lugar nenhum. Ganha todo jogo. É, pô. Você entendeu? Então não tem que ficar nessas aí. Tipo, joga lá porque eu dominei 20 minutos, 25 minutos. Legal, bacana. Só que o torcedor quer ver 90 minutos de estabilidade. Técnica, física e emocional. Às vezes não, Sombra. Sabe o que acontece? Às vezes um jogador, você tá um jogador do passado muito bom. O Romário, às vezes, passava o jogo todo pra pegar na bola 4 vezes no jogo. Dois gols, um ele metia na trave e outro goleiro não pegava. Dá pra comparar, cara, mas não, não, calma, é isso que eu vou te explicar. Não dá, falta o quê? Você ser incisivo. Não pode nem citar o Romário. Diga, André. É blasfêmia. Vai encerrar agora, André, pra encerrar. Vamos lá, eu tenho um blogzinho bem amador que eu falo do São Paulo e eu, por causa disso eu tenho um perfil no Twitter e aí eu converso com bastante gente, eu vejo muita gente, vou cancelar sócio-torcedor, não vou mais em jogo, pô, é agora que a gente tem que ir, tá? No próximo jogo eu vou estar lá contra o Fluminense, e meu, e seja o que Deus quiser contra o Atlético, acho que 0-0 é goleada, tá? Ganhar o Fluminense depois pra gente começar a respirar, porque do jeito que tá, meu, tem que pontuar, eu concordo muito com o que o Domênico fala dos 2 pontos por rodada. É, até essa rodada, São Paulo tinha a média de 2 pontos. Agora nós não temos mais, nós deveríamos ter 18 em 17. Tá? Então, assim, mas o meu recado pra torcida é não abandonem o time, pelo amor de Deus. Tá bom, André. Posso só falar o endereço do blog? Pode. É tuasgrandetricolor.com. Beleza, conta isso aí pro presidente. Não, pode deixar. Tá bom? Grande. Ó! Eu escuto vocês desde a época que o mano era um boçal que ligava aí. Boçal, ah, não. Boçal é o teu pai. Não, boçal não. Era um boçal que ligava aí. Isso. Ah, se lascar. Boçal. Caramba, viu, cara? Valeu, fera. Caramba de você. Obrigado, você, meu. Você é uma prova que o ser humano evolui. Ah, é nóis, tá vendo? Você até o Pokémon evolui, porque eu não. Tá certo, um abraço, valeu, fera, né? Obrigado. Valeu. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, valeu. Vamos lá, mais um terceiro ouvinte do Momento Sem Parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi. Sem parar em todo lugar, mano, boçal. Pois, hein? É o carinho dos ouvintes para comigo. Carinho do torcedor. Alô. Alô. Quem fala? Fabiano. Ó, Fabiano, tudo bem? Tudo bem. Fabiano do quê? Fabiano Pereira da Silva. Quantos anos, Fabiano? 38. RG 38, hein? Ah, ele deve ser primo do é o Fabiano? É hoje, é primo do Fabi Mês, Fabi Dia. Ah, porra, 19,56, oh, bicho. Se tem Fabiano, tem tudo isso, velho. Mais do que nunca. É, mais do que nunca, né, bicho? É, bicho. É, qual que é o... mesmo, que ontem nós paramos uma rajada no São Paulo. Ah, é nóis, é nóis. É. Esse cara é inteligente. Muito triste. Pega leve, bicho. Vai dar 2-0, tira o pé. Pega essa história pra ele. Para com isso. É. Cadê o co-irmão? E com o irmão. Ô, meu velho, tem. Onde você mora aí, cara? Moro, mas o Dom Ben já vai saber, Brasilândia. Ah, Zona Norte, querida. Ah, é, nossa. Você estava lá ontem ou assistiu pela televisão? Não, assisti pela TV, eu, meu filhote estava aqui em casa. Um abraço pro meu amigo Jair da Brasilândia, RG. Grande Jair da Brasilândia. Aí. Já tá. Olha, hoje no programa nós vamos fechar com um momento de sabedoria, viu? É, já tá rolando no Twitch aí, nas redes sociais, tá vendo aí? Cid Moreira. Dodô. Fala aí, Cid, lê aí, Cid. Dodô, lê a frase aí e o autor. Mas Cid Moreira, vai. Momento de sabedoria. Cid Moreira. Ah, Glória Maria, a frase do dia é: quando tudo sai errado, tudo sai errado. Cláudio Mota. É, no final é. Porra, super filósofo, bicho! Não. E também tem o seguinte: brincadeira! E quando tudo sai certo, tudo acaba certo. Tudo acaba certo. Tudo dá certo, tá certo. Mas, Fabiano, vamos lá. Vamos lá, que nós estamos em cima da hora. Que você quer falar alguma coisa aí? Ah, manda abraço. Não, abraço não, você fica aí, chupa aí. Ah, pô, do jogo de ontem eu não tenho o que falar, né? Espetacular, acho que. Sei lá, não sei, eu tava já acompanhando o time com o Oswaldo, não tinha padrão, né? Ontem, pelo menos. Foi mortal nos contra-ataques, né? Mortal, é uma arma bem interessante, mas o time tá bem constante ainda, né? É. Vamos ver se ele consegue essa constância durante o campeonato. O segredo é pegar um retrancado e passar pro Chapecoense. Então, agora vai ter o Chapecoense em casa que vai e vir... os caras vão vir retrancado, hein? Aliás, pode ser uma sequência boa pra tentar reverter essa história toda, Portugal. Chapecoense em casa, depois pega Ponte Preta em campo neutro, que eles venderam, e depois pega o Avaí em casa e Sport lá. O Sport lá, tudo bem, por causa da tabela, só é difícil. Mas, meu, uma sequência de 4 times pequenos, cara. Mas são 4 times modelos daquele que o Palmeiras, como Goiás... Exatamente. O Asa, da Arapiraca, tudo aqueles que a gente times que o Palmeiras perdeu ponto. Igualzinho. Não Goiás, soube fazer o Joinville, Figueirense, Asa, não conseguiu ganhar. Fazer o gol. Não conseguiu ganhar, então vamos ver agora se consegue, não é verdade? Verdade. Deixa eu falar uma coisa aí. Fala aí, meu velho. Tá acabando o tempo. Vai. É... mandar um abraço aí pro Dr. Maurício. Doutor Maurício. Grande Dr. Maurício. Advogado aqui da Brasilândia. Mandar um abraço aí pra todos os meus jogadores aqui do time internacional, da Vila Terezinha, aqui da Brasilândia. Muito bom. É, meu filhote Cauê aqui, que tá do meu lado, querendo falar. Boa. Mandar um abraço pro Jussiene, que já ligou aí, já mandou um abraço pra gente também, o Jussiene, o Gustavo. Jussiene. Todos que estão ouvindo a gente. O Jussiende, ele deu uma tirada monstra aí no Portuga aí, todo mundo. É que o Jussiende é bom, que ele é o Jussi que chega no fim, né, Andy? Ah, sensacional. É Jussiende, é de Andy. Tá bom, meu velho. É uma emoção falar com vocês aí. Falar toda que nossa. Me pagaram. O Cauê quer mandar um abraço aí. Manda aí. Quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço pro Domênico, que nós, velho. Eu sou ele, apoio. E Barcelona e Uve, meter a mão na Uve. Vai meter a mão em nós, meter é verdade. Meter a mão, a Juventus não tem camisa, mano. Não tem camisa. Meter a mão, sim. Vou dizer bom. É, vai. Aquela falta ali, o Perlo fazia. Isso. Aquele Pogba é mó caicai, mano. É, ninguém perguntou nada pra você. Isso, você tá louco? Ô, amigão, um abraço pra você. Abraço. Tudo de bom. Ó, só pra finalizar, chupa, mano. Ah, pro inferno. Você também. Imparcial. Eu sou mais imparcial. O ouvinte sempre e eu sou mais coerente. Essas histórias, cara. Ele é imparcial. Sou imparcial. Então, um abraço, cara. Valeu. Vai, tchau. Valeu. Boa noite. Tchau, é isso aí, foi momento sem parar. Você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi para comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi. E o valor vem na sua fatura, junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço? É genial, agilize o seu lado, baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar, sem parar, em todo lugar, até no táxi. Estádio 97, também no oferecimento da Banditec. A faculdade de TI atualizada, acesse banditec.com.br e inscreva-se. Oferecimento da Acer, construindo com valor. E de baterias Eliar. É, amigão, e com as baterias Eliar, você tem muito mais que energia para dar partida no seu carro, viu? Além disso, você conta com a proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas de qualquer tipo. Mesmo que o problema não seja na bateria e mais, hein? Com direito a guincho se você precisar. Então faça a escolha certa na próxima troca de bateria. Escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, amigo. Um abraço para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Um abração especial para uma galera da Eliar, o Adilson, a Paula, a Carol e todos os funcionários da Eliar, Zombinha. Consórcio Honda, todo ouvinte que ligar e disser, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um lindo boné. BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Banditec, a faculdade de TI atualizada, acesse banditec.com.br e inscreva-se. E o pessoal da Acer, tá feliz? Tá feliz com muita coisa, mesmo com o time deles. É mesmo? É. A Fahor falou que não vai mais no Morumbi esse ano, não. Não vai mais? Não. Ele também não tava indo? Também não. Ah. Ele falou que desde que o Muricy saiu daquela época lá do Tri Brasileiro, ele não voltou mais no Morumbi. Olha só, todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, não é? Bom, eu vou dar a dica, procure uma empresa que tenha reputação e cliente satisfeito de verdade. E vou te falar, só a Acer é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente, personalizado, e uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. E quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam o Acer de novo. Por isso, amigão, se eu fosse você, também comprava ou investia no Acer, hein? Acesse o site com essas histórias de quem já é cliente. acer.com.br/satisfação. Ou ligue 3066-0900, 3066-0900, Acer, um nome construído com valor, Zombinha. É, todo ouvinte que liga aqui diz, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um lindo boné da Honda, viu, Dodô? Fala aí, Dodô. Um abraço aqui, o pessoal que manda. Tava lá no Juventus também, as palmeirenses, as irmãs Rosária e Andréia, um beijo pras duas aí. Ah, um abraço também pro meu amigo aqui, o Bruno dos Santos. Pra Sara, a esposa dele, e os filhos Gabriel e Miguel, todos aí, ouvintes do estádio, etc, os palmeirenses aí, tá bom? É isso aí, um abraço a todo mundo que foi na festa junina do Energia na Véia no fim de semana, lá no Juventus. Muito bacana o público, muito legal, muito obrigado pela presença do público do Energia na Véia. Show de bola. E ó, veio uma festinha aí do Energia na Véia no segundo semestre que vai ser muito bacana, viu? Show, hein? Vai ser demais. Ô RG, quem ganhou a camiseta do Energia na Véia, do estádio 97? Não, podia ser da véia também. Valdecir Ramalho de Souza. É isso aí, com o apoio da fitcamisetas.com.br. Fit, o parceiro do seu evento. Todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Falando do navio da véia, né? Você falou da véia, tem um navio aí que tá acabando as cabines, hein? Corre pra comprar o teu aí. Verdade, hein? Tem roupa nova. Hein? Ah, é. Vai ser demais, hein? Estamos no meio do ano e o negócio já tá, ó. 60% e poucos aí das cabines já vendidas, né? É verdade. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento da Acer, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E agradecer o Mota, que depois de muito tempo que o São Paulo perdeu um clássico, Na segunda-feira ele finalmente compareceu aqui. Mostrou que é mais ou menos homem, porque a gente quando esperava também críticas veementes, ele foi chapa branca. É, o Chuchu tem razão. É, porque ele veio, ok, porque a pressão foi grande. Mas chegou aqui, elogiou, falou que não foi nada disso, foi um acaso do futebol. Chuchu tem razão, tem que dar cartão vermelho pra esse cara aí. Programe-se. Vibe 97. No ar, mais uma edição. Tá começando o Vibe. De segunda a sexta, 14h. Energia. Seu fígado reclamou? Como é bom, Clé, tudo bem, tudo bom. Como é bom, Clé, tudo bom, tudo bem. Como é bom, Clé, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Brasil vive a pior crise econômica da sua história recente. Cresce o desemprego e diminui a qualidade de vida dos brasileiros. Enquanto isso, São Paulo reage e vai à luta sob o comando do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que foi a Washington conseguir recursos para obras de combate à seca e a Nova York para atrair investimentos e empregos para os trabalhadores de São Paulo. Mais que nunca, em tempos de crise, que a liderança faz a diferença. PSDB São Paulo. A-Track. Energia. Essa é pra sair do busão. Eu vou comprar caminho pra sua moto. Você pode sonhar e também realizar, fazer economia e ficar legal na foto. Sobe na moto e tira o pé do chão. No bolso, prestação sem juros, fácil pra pagar. Consórcio é Honda, 5 milhões de motos entregues, chegou a sua vez. Parcelas a partir de R$94 mensais. Já são 5 milhões de motos entregues, chegou a sua vez. Consórcio é Honda. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o set antes da contratação do seu empréstimo. A energia. Que te move. Em momentos difíceis, como o que estamos vivendo agora, a participação das mulheres na política é fundamental e faz a diferença. E o PSDB São Paulo sempre valorizou a nossa importância e a nossa força. Como, por exemplo, quando criou o programa Mulheres de Peito, o Hospital Pérola Baiton e o Ame Mais. Por isso, filie-se ao PSDB. São Paulo fica mais forte com a força da mulher. PSDB São Paulo. A intimidade acabou de ganhar novos sabores. Jontex Maçã Verde. Jontex Frutas Cítricas. E Jontex Frutas Vermelhas. Jontex, o prazer da intimidade. Hoje no Clantronic, 11 da noite. DJ Gregor Salto, Salto Sound. Gregor Salto com o Salto Sounds. Energia. 1, 2, 3. More music. Energia. Music. Energia 97. Energia. A energia que te move. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O vino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Ótima noite de segunda-feira pra você. Seja muito bem-vindo a partir de agora, Night Sessions, até às 10 da noite. E temos Leonardo Ruas ao vivo aqui nos estúdios. Talk to you just a little more. Sessions. More confusing every day.